Consegui lembrar o nome da 12 2. Relaxa, relaxa, relaxa. Já foi destituído do cara. Eu não lembro. Ó, Tamires. E a metralhadora que a gente tem aí é essa aqui, ó. Ó, que assustador. Sabe por que seria essa metralhadora? Qual o tamanho dela? Ela é pequena. Só não teria uma arma maior que essa, porque eu deixo uma linha apertada. Apertadinho. Mas ainda assim, não faz sentido andar com uma metralhadora no submarino, viu? Não, vou andar com duas pistolas, tá bom. Tá boa a unha? É, mas olha bem, tem um filtro ali atrás da porta. Ah, tudo bem, bom, é difícil isso mesmo. Ah, tô apertadinho. Tô sem descanso. Meu Deus do céu! Deixa bastante o cofre, tá? Nossa, vai beber. Amor, puxa mesmo um pouquinho mais pro seu lado. Porque tem espaço. Nossa, aí pra ti. Não quer trocar comigo de lugar? Não, é que você pode pôr a cadeira pra trás. Eu não tenho como. Nossa, esse bloco não funciona. Eu também, é horrível. Você sabe por que as mulheres baixinhas têm medo do hospital? Porque elas só saem de lá quando estiverem altas. Cadê o Ariel? Cadê o... Pega uns dados pra mim aí. Tá aqui, ó. Eu não vou conseguir alcançar ele. Você pegou só esses? Peguei. Pega todos, joga todos aí pros meninos usarem o que eles quiserem. Eu já peguei. Já pegaram pra vocês? Eles já tinham, eu peguei. Qual é o background? A gente é amiguinho, a gente é amiguinho, a gente tá juntinho. Acompanha aí, tá indo, eu vou usar fazer compra aqui, então. Na New York. Alguém já tentou o sabor da fazer morte. Compra em New York. In the Big Apple. Bom, eu imagino que vocês já são condecorados na guerra. É porque vocês têm patente alta, inclusive. Não, meu é de família. Meu de família. Na rua. Achei na é rua. Isso? É uma doença? Bom... Sejam bem-vindos ao U-505. Esse é o submarino onde vocês estão. Olha que legal. Pode assinar uma foto? Pode, claro. Eu também quero. É uma fotinha porque, né? Nossa, envia pra eles. Se vocês quiserem procurar no Google, é só procurar o submarino U-505 Cutview. Como que é? Ok. Isso é legal. Só pra situar vocês, tá? Aqui é a área de torpedos traseiros. Aqui. Elétrico, motor. Manutenção. Manobra e motor elétrico, sala de motor elétrico. Sala de motores a diesel. Sala de controles. Aqui é sala de rádio e radar. Como você procurou, Jeff? Submarine U-505 Cutview. Aqui é Officers Ward Rooms. Ah, aqui são os dormitórios. A galeria. E aqui é Pet. Aqui é os dormitórios dos oficiais. E o Chief's Quarters. É, o Chief é o capitão. E aqui a sala de torpedos frontais. Control Room. Deu pra visualizar aí? Uhum. Ah, eu quero ser o capitão. Eu quero ser o capitão. Hã? Eu quero ser o capitão. É legal ser o capitão. Você quer ser o capitão? Eu posso ser o capitão. Tá vendo? É. Tem certeza que você é capitão? Por quê? Porque ele está morto. Perguntando, se você quiser eu deixo, mas a pique é grande. Tô acostumado. É? Hauptmann. Nossa, tem uns nomes muito feios. Hauptmann. H-U-A-P-T-M-A-N, com dois N's. Você sabe que eu não vou anotar, né? Tô sendo a capitão. Bem, vocês são tripulantes do submarino U-505. Submarino alemão, submarino nazista. U-boat. Da orgulhosa frota alemã, frota do Führer. E vocês estão em missão no Oceano Atlântico. Certo. Eu juro que tava vendo o mapa aqui onde que era o Atlântico, mas tudo bem. Nossa, precisa do mapa realmente? É porque eles andam, eles foram em todos os meus lugares aí, então. Claro, eles vieram afundar navio aqui no Brasil. É, vocês estão em missão patrulhando a costa da Península Ibérica, tá? E a costa da Grã-Bretanha. E a missão de vocês é não só patrulhamento, como reconhecimento da área, das tropas inimigas, tá? E também afundar qualquer navio inglês que for encontrado, né? Navio bélico inglês que for encontrado, vocês têm a missão de afundá-lo. Só bélico? Por enquanto, sim. Bélico, vocês têm... Mano, esses submarinos são foda pra caralho. Vocês têm permissão pra atirar à vontade e afundar. Se você quer bélico, então, mesmo não sendo, posso atirar. Pode aí os Estados Unidos entrando na guerra, né? Hum? Aí os Estados Unidos entrando na guerra. É. Foi okay. Você que fez os Estados Unidos entrando na guerra. Exato. Ah. E outros navios, sob ordem, vocês podem afundar também. Uhum. Navios de suprimentos, por exemplo. Tá. O navio, ele tá submerso nesse momento. Mais ou menos como tá aqui na imagem. Tá? Vocês estão submersos, mas em baixíssima profundidade. Tá? Periscópio. E o periscópio, ele consegue enxergar acima da superfície de água. Profundidade do periscópio. Uhum. Vocês conseguem enxergar com o periscópio os arredores. Tá? Nesse ponto, vocês estão próximos ali do Canal da Mancha. Tá? Que liga a Grã-Bretanha ao continente. Praticamente assim, entrando no Canal da Mancha. Quando vocês avistam uma fragata inglesa, tá? Muito bem armada, bem municiada, ganhando os mares, vindo na direção de vocês. Uma baleia. Uma o quê? Uma baleia. Não é uma baleia. É um naviozão. Vindo na direção de vocês. Pra uma fragata não tem chance, coitado. Pra um boat não tem chance. Não. Vindo na direção de vocês como se estivesse indo pra... pro combate. Indo pro front. Pra morte. Pra morte, exato. O periscópio, um oficial, um soldado no periscópio, né? Um cabo, ele tá lá no periscópio, olhando o periscópio, né? E aí ele vira pro capitão e fala: capitão, uma fragata inimiga foi avistada. Ah, qual a distância? Ah, está... Puta, quanto chega um torpedo? Chega longe. Chega longe, né? Chega longe. Sei lá. Tá. A uma milha e meia. Milha americana. Sei lá qual que é a unidade de distância. Era sistema métrico já? Só Estados Unidos. Inglaterra. Ok. Da Inglaterra. Inglaterra também. É de lá que veio, né, Rafa? Tá 2 quilômetros. Está 2 quilômetros, capitão. Ok, todos aos postos de combate. Vamos afundá-la. Luz vermelha? Pela glória do Führer. E aí começa a luz vermelha. A sirene piscando. E aí vocês veem os soldados já indo pros postos de combate e se preparando pra combater. Comunicações. Eu tô com fonezinho assim. Eu falei, nossa, mas não faz tanto barulho assim pra parar o torpedo. O que é que vocês fazem? Ela é capitã mesmo? Você quer ser capitã mesmo? Não, tá bom, eu vou ser o outro. Se você quiser ser capitã, pode ser. Não, pode deixar. Eu deixo. Achei que ia te dar golpe de estado. Tenta aí. Eu quero tentar saber de que direção veio e da onde veio esse submarino, mais ou menos. Submarino não, é um navio. Qual o navio que ele veio? Qual o trajeto que o navio percorreu antes? Consigo? Que ano que a gente tá? 1943. Ok. Eu tenho senso de direção. Tem submarino, tô com esse ponto aí. Tem um submarino, eu não tava andando sozinho, gente. Queria saber de onde ele veio, mais ou menos. Tem como saber? Você quer saber, como assim, direção, porto, o que você quer saber? É. Informação. Radar, como é que é o radar? Da onde ele veio? Tem. Deixa eu ver, um teste aqui. Interessante pra isso. Se eu olhar, consigo ver o nome dele? Ah, o nome não vai dar pra enxergar não, também longe. Um desenho só. Pra ver o nome. Ô Rafa, joga aí. Inteligência mais. Um, dois, três. Pode ser ciências. Ciências. Eu acho que ciências. Investigação. Investigação. É, Jeff, eu quero fazer uma análise de radar para ver se tem algum submarino. A quantidade de bolinhas é os dados, né? Isso. Quero lançar um pulso aí. Ele tá. 43, a gente já fez muito estrago com o Bolt. Esse submarino dá muito estrago. Nossa. Um sucesso. Viu o radar? É. Eu acho que em inteligência mais investigação também. Tirou 10, rola. 10 é rola. 2. Fica 10 é rola. Só 2 sucessos. Tá bom. Parece que eu sou bom nisso. Você é bom nisso? Cinco sucessos, Jeff. Caramba. Parece que eu sou bom nisso. Ele opera um radar muito bem. Sucesso extraordinário. Olô. Estão aqui em cima, ó. É. Malu, você não! Então vai jogar. Aí, garotada, vamos brigar. Bom. Melhor jeito tava com briga de carro. Água. Deu pra ver quem que é, amor? Oi? Deu pra ver quem que é? Só uma coisa preta correndo. Hã? E só uma coisa preta correndo. Melhor agora vamos ligar. Água. É, o pretinho subiu. É, então, mas aqui, se você é o outro preto é nosso ou se é do vizinho. Não deu pra ver, não. Bom, um desses aqui em operação em 15 meses afundou 20 navios. Esse bicho aqui era... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Seu. Ah, Hans L. Waltz. Ou Hans. Hans. Tem um submarino acompanhando a fragata. Ok. É, Herr Captain, vamos desligar todos os sons. Eu, na hora, eu desligo o radar e vou desligando todos os sons do navio. Eu já faço a mesma. Tudo. Eles encontram a gente por som. Se a gente apagar tudo, eles vão conseguir ouvir a gente. É, usa o motor de um lagarto. Não, tem que desliga os motores. Ok. Capitão, desliga os motores, tem outro submarino. Se fizermos algum barulho, ele vai nos detectar. Submarino? Sim. Tem certeza? Absoluto. E aí, Jeff, deu pra saber onde. Da onde eles veio? Quantos sucessos deu? Dois? Dá pra ver. Dá pra saber. Mas o. Do porto. Sei lá, insight, não, tipo, uma intuição da onde eles veio. Não precisa de intuição, se tem mapa, a gente sabe onde tem portos inimigos. Não, é uma navegação básica. Pode ter vindo de com outra trajetória. Não, mas ele tá vindo de algum porto, provavelmente, de algum lugar tá vindo. A gente não vai saber exatamente, vai reduzir. Só vir lugar mais perto, próximo, provavelmente de lá. Tá saindo daqui, ó. Eastbourne. Tem um porto inimigo ali. Que vocês sabem. A gente tá mais ou menos aonde? Vocês? Ô, caramba. Beleza, amor. Tá. Beleza. Legal. Vocês estariam mais ou menos por aqui, assim. Pela direção de onde ele tá vindo, dá pra dizer que ele tá vindo do Eastbourne. E pra onde ele tá indo? Pra onde ele tá indo? Nossa direção. Na direção de vocês. Mas... Pra ser mais específico. Pra onde geralmente vão os navios, né? Vindo aqui, ó. Pela França. Circundando a França. Que já é território ocupado por vocês. Já é território alemão. Vocês querem roubar a nossa França? Vão querer roubar a França de vocês. A torre nossa. Então é nossa. Capitão, eu sugiro que a gente primeiro aponte o submarino, depois a fragata ficar em defesa. Mostre-me isso no radar. Caralho. Capitão, olha. Qual que é a sua patente mesmo? Primeiro tenente. Eu sou o primeiro cara abaixo dele. Muito bom, tenente. Primeiro tenente. Ele sempre fala um número, né? Fala. Fica diferente. Ah, merda isso. Fica diferente. Sou um alerta. Parem todas as máquinas. Desliguem todos os motores. Todos em silêncio. Artilheiros, preparem os torpedos. Assim, liga, pronto, vai ligar um outro tipo de luto pessoal que ninguém pode. Aquela, casal do tubo vermelho. Aquela sirene que tava. A sirene para. Tá? Fica só a luz vermelha piscando, girando. Né? E aí os motores vão parando, vocês ouvem o som dos motores diminuindo. Ok, Jeff. Né? E o navio ele vai ficando inerte, ele vai só se deslocando lentamente pela água. Eu quero agora fazer outro teste. Eu quero ouvir se eu escuto as máquinas do outro submarino. Se você escuta pelo as sonar. Máquinas do outro submarino. Exato, pra saber se ele tá fazendo a mesma coisa que a gente. Ou seja, perceber se ele percebeu a gente. Tá. Outra investigação? Eu acho que é raciocínio, mas investigação. Não inteligência. O que você me diz? Eu acho que é. Raciocínio e investigação, vai. Me ajuda aí, você conhece de regra melhor que eu. Perception? É, perception. Como que é perception? Raciocínio é autocontrole, né? Presença, mas autocontrole. Presença, autocontrole? Presença? O Juninho falava de jogar presença, autocontrole. É raciocínio, autocontrole. O Juninho falava pra jogar presença, autocontrole. Não, presença. Já jogou? Eu acho que não seria a percepção, porque tem a ver com máquina. Tem a ver com o quê? Tem a ver com equipamento, né? Percepção. Mesmo assim, mas você tá ouvindo. Você tá ouvindo. Então é raciocínio mais autocontrole. Então, de percepção, de joga que de que novo. Que você pode jogar dois atributos juntos? Raciocínio mais autocontrole? Ah, vocês têm força de vontade, que vocês podem gastar força de vontade e adicionar 3 dados à parada. Dois sucessos já. Dois sucessos. Isso. Tá. Eu tenho senso de perigo, ajuda? Senso de perigo é uma vantagem. Uma vantagem. Eu acho que ajuda. Dá alguma coisa extra, você anotou? Sentir uma armadilha. Você lembra, amor? Não. Eu só escrevi sentir o perigo. É mental, né? Mas e o cara? O meu? Vantagens mentais, pra assim senso de perigo. Mais 2 nos testes de raciocínio, mais autocontrole. Joga 2 dados. Esse aqui tá aqui nada. Mais 1 sucesso. 3 ao todo? 3 sucessos. Ok. Aí, ajudou. Beleza, beleza. Boa, bom, foi bom, foi bom. Você ouve sons vindo do submarino. Então, isso. Você consegue detectar os sons do motor dele. Então, provavelmente eles não perceberam a gente ainda. Aparentemente não perceberam vocês. Porque caçar do tubo vermelho, o padrão dos caras é parar de fazer barulho pra não ser detectado. Exato. Aparentemente eles não detectaram vocês. Puxa um pedacinho de papel, escreva isso para o capitão. Eles ainda não nos detectaram. O capitão só dá um sorriso. Vocês estão todos na ponte, no tempo, todos na sala de controle? Sim, é porque é junto à estação de navegação. São os oficiais, né? Então, é, todo mundo oficial. Não, eu quero saber se alguém... Ah, eu vou no torpedo, né, por exemplo. Os caras vão saber carregar, né? O capitão, ele só dá um sorriso. E ele faz assim. Tô esperando pra saber se houve choque, né? Eu que falo se bateu ou não. Não tem janela pra ver. Ele assim... Água. Não, mas é pelo som que os caras sabem se bateu água. Ou não. Água. Destroyer. Muito obrigado, Rex. Escreva assim, né, pro capitão, pra ele disparar 2 torpedos, porque assim que a gente disparar, a gente vai revelar nossa propulsão. Então assim que a gente disparar, já religar os motores e entrar em combate. O capitão dá a ordem. Qual é a posição dos navios? Como é que eles estão? Tive um plano. Pode ser bom. Esse aqui é o submarino de vocês. Ok. Qual que é a distância entre eles, mais ou menos? Não precisa, não. Hã? Qual a distância entre eles? Ó, o submarino, ele tá vindo na frente. Ele tá cerca de 500 metros à frente do navio. 500 metros lá? Tem um plano. Vocês querem arriscar? Bater nele... Não! Você tira dois? A gente, ó, meu plano. Eu tô escrevendo isso, Jeff. Meu plano. Caralho. Deixa o submarino passar. Esse é com o submarino deles, tá? O submarino. Ah, entendi. Eu queria atacar os dois ao mesmo tempo. Exato. A gente tem que pôr todo o peso atrás e na frente. É arriscado. A gente derruba dois ao mesmo tempo. Eles não têm tempo de reação. E, treze... e a gente vai estar a 300 metros, 250 metros de cada um. A fragata consegue nos acertar? Teoricamente, não. Só que ele pode dar um aviso, né? É, pode dar um aviso. Por isso que a gente, mas o que a gente tem que fazer é só destruir o submarino primeiro. Se jogasse minas, eles, né? Não, eles não vão ter. Eles podem jogar carga de profundidade. Carga de profundidade. Pega eles podem. Eles pega. Mas vai demorar pra ele chegar na gente. Até lá a gente já bateu o submarino. É. É que aqui a gente pegaria os caras sem defesa nenhuma, porque nada, 250 metros chega não, muito rápido. Não, mas eles vão estar escutando e vendo também. Escutando o que, Rafa? Os mísseis. Eles vão escutar quando for tarde demais, né? Só. É. Então, Rafa, vai vir o torpedo das costas não, deles. Se a gente não fizer nenhuma, eles não conseguem nos detectar em, não. De nenhuma maneira? Mas os mísseis eles vão detectar. Mas só depois forem lançados. Sim, mas... Porque o único jeito de detectar a gente é se lançarem um pulso. Só que eles têm que estar procurando um submarino. Se eles mandarem, aí ainda assim é difícil, porque o pulso ele vai refletir em qualquer coisa de metal. O canal da Mancha tinha mina. Então ainda assim é de. Então as minas loucas. Eles vão ouvir, não vão ouvir barulho nenhum. Provavelmente vão pressupor que é uma mina se eles fizerem isso, entendeu? A não ser que eles parem de fazer barulho aí, opa, percebendo. Entendeu? É um risco. O que, que vocês acham melhor? Ou atiram o submarino? Só que ainda assim, se a gente for tirar um submarino, acho bom esperar chegar perto. 300 metros. Você tá escrevendo tudo, né? Tô escrevendo tudo no capitão. Verdade, por que eu tô falando com você, capitão? Tô falando com o capitão. Aqui, ó. O capitão olhar pra você. Eu escrevi torce um nariz assim, que, com aquele bigodão, né? Não, não tem mais bigodão. Não, primeira é guerra. Bigodinho. É bigodinho agora. Bigodinho. Só na primeira guerra tinha bigodão. Ele olha pra você e fala... Eu tive essa informação, né? Da profundidade. Então, marca o papel. Com certeza. Um sucesso extraordinário teve, sim. O submarino inimigo, ele tá abaixo de vocês. Tá? Vocês estão em superfície, em profundidade de periscópio. Ele tá abaixo de vocês. Então... umas duas alturas de diferença de vocês, aproximadamente, pelo que você pegou pelo radar. Essa altura significa o quê? Que ele tá querendo se esconder bem, assim. É, tenta ficar o mais oculto possível. Passei a informação pra ele, o que ele vai fazer? O capitão pensa. Baixo. Qual que é a sua especialidade? Mesmo? Como assim? Você faz o que no navio? Você faz o que no navio? Caralho. Não sei. Ela tá lá, né? O que você tá fazendo no navio? Não sei. Ele navega. Comunicação, navegador? Não sei. Não sei o que eu posso fazer no navio. Limpeza. Só porque eu sou mulher. É, que tal, Tamires? Controle de armas. Hã? Controle de armas. Pode ser. Você aperta o botão do torpedo. Pode ser. Ok. Que aí só você tem que apertar um botão, não tem que apertar nada. Tá bom. Não é tão ruim. O capitão ele fala pra você. Ok. Subiu? Não, fazer intimidação pra pegar os dois no mesmo tempo. Hã? Ah, eu faço um desenho assim, faço. É mais um desenho do submarininho no papel. E aí, eu sei. Não, a gente deve trabalhar junto faz um tempo, né? Você deve entender esse sinal. É, deve entender o sinal. Você vai direcionar o submarino pra dar o ângulo certo, porque esse aqui tá lá em cima e esse aqui tá lá embaixo. É mais ou menos isso aqui, ó. Uhum. Então você vai ter que direcionar o submarino pra pegar os dois com os torpedos. Se você só virar o leme, Já devagarinho vai fazendo esse movimento já. Ok. Combate com armas de fogo. Tem combate com veículos? Sinceramente, Tamir, seria melhor primeiro onde que tá isso? Submarino e pegar a fragata pelo lado. Você lembra? Só que pegar os dois, não, muito mais style, você porra. Quer? Combate com veículos. Não, muito mais style. É muito mais style. É. Ó, então vocês vão rolar testes. Vamos rolar testes? Sim, vão rolar testes. Nós já sabemos que quantas saídas de torpedo tem esse submarino? Hans, o seu teste vai ser um teste de percepção. Raciocínio mais autocontrole pra você pegar o ponto certo na hora que eles estão na posição. Raciocínio. Que vocês vão estar exatamente no centro dos dois. Autocontrole e eu tá. Tenho senso de perigo. Coloca Rafa, como que é o nome do seu personagem? Sven. Sven, seu teste vai ser também raciocínio. Só que vai ser com. Condução. Hã? Condução. Com condução. Nossa, eu tinha entendido condução. Com condução, é com condução. Condução, não, acho que é mais mental, talvez. Ofícios. Cadê seu ofícios? Qual, seu ofício é navegador? É. Então, com ofícios navegador. Raciocínio e. Raciocínio e ofícios. Certo. Vamos testar sua, sua profissão. Você é especialista nisso, então você joga um dado a mais por causa da especialização. Só e quatro, o seu. Então. Qual que é seu. Okay. Seu nome? Hilda. A gente tem quatro. Essa mulher? Sim. Desce umas os três patentes aí. Uhum. Aqui é o universo DC. Ó, oh, a gente tem quatro torpedos no três atrás. Quatro? Jeff, sem esse perigo entra ou não? Entra. Então mais dois dados, né? Entra sim. E vocês podem jogar. Gastava. Esse é o raciocínio. Nove, calma. É. Calma. Mirar. Mirar é... Como que é mirar? É olhar em espanhol. Tá mira, que pariu. Mira. Mira. Cada turno mirando, tirando em combate. Não sei, acho que daqui pra frente é veículo. Três sucessos, Jess. Iniciativa, surpresa, ataque. Faz um teste de ataque pra ver se acerta o oponente. Combate armado, força, briga. Combate armas brancas, força e armamento. Combate com armas de fogo, força mais armamento. Então o senhor vai ser raciocínio mais armamento. Tu tem armamento aí? Tenho, essa é uma bosta. É uma bosta? Então por que você pegou duas armas? Caralho. Porque eu atiro com armas de fogo, não atiro com armamento. Armamento não é arma de fogo? Não, armamento é armas improvisadas. Sei, Jeff. Então qual que é arma de fogo? É arma de fogo? Então, raciocínio é arma de fogo. Jeff, agora você tem um força de vontade, viu? É, armas ah, brancas, tá, armas brancas. Eu não tenho armas brancas aqui. É, combate de armas de fogo. Força mais armamento. Ué, o que tá armamento aqui? Acho que tá errado. Combate com arma de fogo é... Com arma de fogo, não é? Armas de fogo, é. Armas de fogo. Essa é a parte de veículo, tá? Se tiver combate, nossa, é vermelho. Se tiver verde, é que tá tudo. Põe um vermelho aí. Mete um vermelho. Quando o negócio for de vontade, marca em cima, como é que faz? Você risca embaixo. Ah, tá. Um risco só ou dois? Um X? Como não você faz. Quiser. Aí não tem importância. É. Você quer a parte de veículos e a parte daqui, ó. Ah, deixa eu. Tem vários aí. Qual que é? 143? Só? Tem um outro aqui. Vamos criar um submarino aqui na hora. Eu tenho três sucessos aqui. Eu não ganho um bônus de acordo com alguma coisa que ele me dê. Você tá usando sua especialização, não tá? Eu não tenho especialização nisso. Eu só quero ver se meu... Vamos ver. Se ele conseguir seis sucessos... Eu joguei 5, 6, 7... 10 dados. Caralho. Sucesso extraordinário. Eu tirei 2, 10. Tá. Como ele tirou um extraordinário, pode adicionar... Eu tirei 3, 10. 2 dados. E ele também não pode adicionar 2 dados? Pode. Mais 2 dados. Eu só quero ver se o meu... Ah, já tirei 3 sucessos. 3. Você nunca aprendeu a jogar dado, né? Nossa, que rápido. Joga de novo. Ó, vou te ensinar. Nunca aprendeu a jogar dado. Tá vendo? Faz assim. Faz. Chacoalha e joga pra frente. Assim. De novo, você fez errado ainda. Só porque você... Deixa ele em paz, coitado. Você vai sacar uma pistola e assim, parar, ó, desembarar uma chacoalha aí, ó. Pertinho. Ah, não. Agora o dado foi cuzão com ele. Ah, de novo, pera. Ele não sabe jogar muito bem. Ah, tirei 2-8. Mas você jogou já, vai lá, agora. Esse foi valendo ou não vai? Vai valendo agora. Valendo. Vai lá. Você não chacoalhou. Um sucesso. Então, 4 sucessos. Opa! 5 sucessos. É maroto, né? Isso, ó. É o primeiro tenente. Como é que joga dano, Rodrigo? Como é que joga dano? Você não joga, de acordo com a arma, ela dá o dano fixo. É, o dano fixo é dados a mais que você joga no ataque, certo? Não. Só a rolada de ataque é X. Ó. Diferente do. Mesmo que a gente não destrua o submarino deles, eles vão ficar incapacitados, porque vai destruir o motor. Vai destruir o motor assim, é certeza. Tem que estar atirando por trás. Onde vai pegar? Vamos determinar onde vai pegar. Calma aí. Por trás, vai pegar nos mísseis deles, tá? Pode pegar nos mísseis deles, o míssil fica dentro. Vai nos primeiros motores. As pás do motor vão embora, se pegar. Ah, não, sim. Isso então, assim, ele não se mexe mais. Subir o submarino parado, é um submarino morto. Ele só tira pra frente, entendeu? E pra trás. Na volta, matou. Vou me lembrar dessa frase. Dano, indica o número de dados extras acrescentado à parada de ataque quando a arma é usada. Sim. A gente joga muito errado. No Juninho? Vocês estão jogando muito errado. Assim, ó, se você joga uma habilidade, o dano da arma vai se tirando da defesa do cara. O que sobressair é dano. Exato. Ah, tá. Entendeu? Quanto que é a durabilidade de um submarino, Rodrigo? Bastante. Não deve ser pouca. Quanto que é o dano de um míssil? De um torpedo? De um torpedo. É que o torpedo é feito pra abrir o buraco pra entrar água, né? Não é o torpedo que vai matar eles. É água. Dá pra colocar uns. Assim, é que é RPG, mas na vida real um torpedo vem colocado numa distância. Qualquer embarcação. Ó, eu acho que é assim. Os dados de dano do torpedo, 10 dados. Deixa eu ver uma durabilidade que seria de um. Tem aço, o planeta de aço? Não sei. De um submarino. É aço. Tem as duas de metal do aço aí. Tem? Uma porta de aço, aí você só multiplica. É. Tem, eu tenho isso aqui no meu resumito. Mas eu tô achando que a durabilidade aqui vai ser durabilidade. Estrutura, equipamentos, combate. Tu me tirou de onde eu coloquei, beleza. É, eu tirei porque eu tava vendo vantagens. Pedra, aço e ferro 3. A durabilidade. Tamanho, estrutura. Aço é 3. Estrutura, durabilidade mais tamanho. É a vitalidade do objeto. Nossa. Ok, qual que é o tamanho dele? 70 metros. Não, tamanho é relativo, porque o nosso tamanho é 5, a gente não tem 5 metros. Deixa eu pegar o tamanho de um caminhão aqui. Seria o tamanho do ônibus. Dos... Tamanho do ônibus. Dois tamanho ônibus. 21. Dois ônibus, mais ou menos, Jeff, seriam 42. É, então 42. Dois ônibus. 21, 42. Durabilidade 3. É, acho que se um fuzil dá 5 de dano, um torpedo deve dar uns 10. Eu acharia que daria mais. Né? Será? Fuzil mata você, o torpedo mata você e toma uma sala. O fuzil é mais pelo impacto da perfuração, né? O torpedo é mais pelo impacto da agulha. Ó, durabilidade 3, ok, que é aço. Tamanho 42. 42 com 3... 45 pontos de vida tem esse submarino. Um pouquinho? Nossa, torpedo dá 10? No máximo, porque a gente vai rolar esses 10. Então vai. É, são 10 dados, né? São 10 dados, não é 10 de dano. Vai rolar 10 dados, o que for mais de 8 é que vai ser dano. Exato. Nossa. Então não é muito, não dá. Não, acho que dá pra jogar uns 15 dadinhos, então. Acho que uns 15 é aceitável. 3 vezes mais do que um fuzil. Eu ainda acho que é pouco, mas tudo bem, vamos lá. Não tem nada maior que fuzil aí, Jeff, de dano? Não. Maior é o fuzil. Tem, não tem bazuca. Não? Não tem bazuca. Cadê seu guia de armas medievais, Rodrigo? Pega lá. Medievais? Mas isso não é... Você tá loucona? É o equivalente a um canhão. Canhão? Ela tá aqueles canhão. E armas medievais? É do teu Deb, lá tem World of Darkness. Tem, né? Tem vários sistemas. Tem, mas entendeu? Medieval. Acho que vai, 15 tal tá razão. 20. 15 dados. 20. Eu vou caçar aqui, ó. Bazuca. Joga 5 dados cada um e tá bom. Não, é que assim. Bazuca. Teoricamente, se você encaixar um bom torpedo, você vai fundo submarino. É, por isso que você vai ter que encaixar um bom torpedo. Se ele der 15 de dano e 15 dados, você encaixou um bom torpedo. Só que a gente precisaria de 4 torpedos mais ou menos pra fundar. É, exatamente. Lança dois de uma vez. Na frente e atrás. É aí o. Não, os dois atrás. É aí o risco que o cara tem que apontar. Não dá pra lançar dois de uma vez? Vai, vamos arbitrar. Joga 15 dados. Só que a gente tem dois atrás e quatro atrás. Depois a gente mexe com dois, qualquer dois, coisa. Dois, tá bom. Então, acho que nem dois. Dois, dois, tá bom. Joga dois, então. Que dois é? Torpedos atrás. Lança dois atrás e dois na frente. Dois. Dois na fragata, dois no submarino. Ele serve? Certo. É, não, linha reta. É linha reta. Então por que ele vai soltar do outro lado? Porque a gente tem duas armas. A gente, inimigo. Ah, tá. A gente tá no meio. Bom, 15 de dano, cada um joga 5? Pode ser, joga 5. Pode ser, mas você que tá mirando. É? Você que tá pilotando as armas. É. Então você joga os seus dados da sua, do seu, sua perícia aí. Tirei 5 sucessos. 5 sucessos? É. Então vamos lá, dano, okay. Joga aí rápido, cuidado. Ai, doeu, hein? Qual o seu, então? Tirei 3 sucessos. Tirei assim. Nenhum. 5 sucessos? Você vai atingir duas estruturas diferentes do submarino com isso. Ok. 3 sucessos? 3. Nenhum. Não, mas isso aqui é pra acertar. O meu 5 foi pra atirar. É. O 5 de dano eu não tirei nada. Eu também não tirei nada. Não, mas tem que jogar o... Ah, não. Sim, pra... Tirei 3 sucessos. Eu jogo os danos agora? Quantos? Nada. Nada? E eu 3. Ok, a gente vai lançar 4 torpedos, né? É, esse foi o primeiro. Então, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, dianteiro ou traseiro? O primeiro acabou com o combustível. Dianteiro ou traseiro? Dianteiro ou traseiro. Pode ser? Pode ser. Deixa, só pra ficar lá. Então, esse foi um dianteiro? Dianteiro. É. Agora... Na fragata. Agora traseiro. No dianteiro deu 8, né? É. Não, deu 3. Ah, mas sucesso do meu teste vai incluindo dano? Sim. Ah, tá. Então, todo já tem 5, teoricamente. É uma jogada de ataque. Ah, então eu não rolo. Não rolo, tá certo. É uma jogada de ataque e você vai somar os bônus de dano na jogada de ataque. Então é a sua perícia que você tá mirando mais 15 dados do torpedo. Ah, tá, entendi. Então você joga 10 dados. Não, eu já joguei os outros 5. Não, você joga 5 por ataque. Não, já, o 5 vai ficar fixo, não é? Ou não? Cada. Ó. Você vai jogar raciocínio mais armas de fogo. Isso, joguei. Mais 15 dados. Ok. É isso que você joga. Pra cada torpedo. Pra cada torpedo eu vou ter que jogar o raciocínio mais armas de fogo. Mas lembra do meu boninho de 2 dados. Não, mas espera aí. É isso que eu quero saber. Tem uma penalidade pra ataques múltiplos, não tem? Tira 2 dados. Você pode, na verdade, perder a habilidade, 1 a 3. Eu sou ambidestro, então teoricamente eu não tenho essa penalidade do segundo ataque. Tem que ir pra isso. Ô, Vinícius. Não sabia nem que eu sou uma ideia, eu vou fazer assim, ó. Um dedinho. Na verdade, o Vinícius fez assim, ó. É, eu fiz assim, ó. Que deve ter os quatro, os dois traseiros, quatro inteiros, né? Você fez... É isso, né, Rodrigo? Tira 2 dados do segundo ataque. Pode tirar, na verdade. Até mais, se depende se quiser. Então, inclinação. Só cancela um dos dois, então, os próximos ataques. Não, eu quero ver, mas eu quero saber se a minha ambidestria vai ajudar. Então tá, ó. Entendeu? Porque a gente vai fazer 4 ataques. Sim. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tirar 3 dados, então, de cada torpedo adicional de cada extremidade do navio. Então, primeiro frontal, normal. Segundo frontal, menos 3. Primeiro traseiro, normal. Segundo traseiro, menos 3. Tá. Adianta o seu, você tem mais dado, a gente só tem 5 aqui. Você tem que dar mais dado. Adianta o seu, menos 3. E... Vocês estão atacando com o traseiro agora. Então joga normal, sem penalidade. Eu tirei 2 sucessos aqui. Tá, vamos jogar primeiro o meu raciocínio e arma de fogo. Vamos ver como eu tiro. Joga tudo. Não. Só mais 5 dados. E tem mais meus 2 que eu te dei. Raciocínio e arma de fogo. Mas é. Um sucesso, só que tá vendo, eu vou recolar. Que é 10. Sim. Não, guarda esse e joga lá. Meu pastinho de World of Darkness. Dois sucessos. Agora doeu, hein? Tirou quantos? 2. 2, 4, tá tirando bastante ali. Foi 5. Então agora mais 5 dados. Mais 5 dados. Então 5, 9, mais os 5 dados é um. Já são 9 de dano já. Eu vou girar o crítico. Nossa, explodiu um 10 ali. Só 3, só. 10. 10 de dano. 10 de dano. Isso. Agora o segundo ataque da frente. Ok. Menos 2 dados, 3 dados você. Você tá jogando mais dados. Foi também um sucesso extraordinário, então vai danificar 12 estruturas. Agora, a fragata na frente. O meu destino não vai ajudar em nada em relação a esse redutor, né, amor? Ambidestria? Não. Um sucesso. Nenhum sucesso. Tenho 4. Tenho 5 sucessos. Cadê o índice dessa porcaria aqui? Mais 2. Puxa, 7 sucessos, Jeff. Mais 7 sucessos, mais 2 estruturas também. Agora, os traseiros. Dois sucessos. Tu não tá ali no seu quarto, é no meu. Dois. Por que você perguntou? Eu tô pensando em um canhão. Eu acho que. Então, eu acho. Quatro. É pra ter, mano. É vital. Tem nada aqui. Você tirou quanto aqui? Nada. Nada, nada? Nada, nada. Uhum. Vamos gastar um ponto de vontade de alguém pra rolar mais 3 dados? A gente tirou 4 sucessos, mas um é um extraordinário. É que eu acho que não pode gastar depois que... Ah, não pode gastar depois? Não pode aqui, né? Depois que rola. Depois de vontade, depois que só rola. Só mago, não é? De regra, não pode. Não pode, não. Nem pode, é pro meu. Não, não pode, não. Não, é que eu sei que tem um que pode, porque é só mago que pode, né? Os magos cascam depois de um teste rolado. Ele é mago, vai. Ok, então 4 sucessos. É Jeff. Alguém quer água? Quer alguma? Ah, eu aceito água. Valeu, valeu. Eu digo o Jeff quer água também. Ok, Jeff. Você tem copo aí? Temos. Eu quero escutar... os impactos que aconteceu. Vamos lá. Era uma submarina fantasma. Já pensou que engraçado, mano? Já começa a pensar uma rota pra esquivar deles pra gente continuar o combate. Sim, senhor. E agora? Sim, senhor. Volta a fazer barulho, gente. Agora a gente volta a fazer barulho. Os caras estão recarregando os torpedos. A gente tem mais 2 torpedos dianteiros. Certo. Vamos lá. Quantos sucessos deu no primeiro ataque? Não lembro, você não marcou? Foram 8. É. No segundo ataque, foram 9. Terceiro foram 10. Terceiro foram 10. 4. E 4. Tá. Primeiro ataque foram 8, então deu 5 de dano. Então, um rascunho aí. O que foi? Vai ser difícil parar esse espírito. Nossa, não é melhor que eu. É. É. Então, tá bom. Ganhei melhor. Tamiris, o Bolt. O bom de, o melhor, o que é deles é melhor que você, o de vocês é o torpedo. Causa 50 de dano. Assim, Tamiris, os o Bolt. Então, primeiro ataque deu 5. Afundava às vezes um submarino, um 2 fragado. Segundo ataque deu 9. Teve uma vez um submarino alemão que ele tipo, foi destruído no navio e só voltou quando acabou os torpedos. Então deu 8. O terceiro ataque deu 10, então deu 7. Porque você tem defesa. 9 menos 3. 6. Não, 8, seu louco. E eu acho que a gente tem uma rodada de surpresa. E né? O outro deu 4, né? Deu só 1. Deu só 1. Tá. A gente deu um na frente e um atrás. Um na frente e um atrás. 8, 14 com 5. São estruturas diferentes, né, Jeff? É, são estruturas diferentes, porque eu tô falando. Sim. 8, 14. A gente tem que se afastar da fragata e afundar do submarino primeiro. 19 de dano dos 45 do submarino. Tá. Ué, mas por que, Jeff, foi tudo no submarino? Hã? Foi tudo no submarino? Ah, não, desculpa, os da frente foi no navio. É isso que a gente tá falando. Da frente foi no navio, tá. Então foi 5 mais 7 no submarino. E aí 12. 6 mais 1 no navio. É, 12 e 7 no navio. Acho que é pouco. Caramba. Vai ter que dar muito torpedo no. Só que assim, pra derrubar. Se a gente danificar. Se a gente danificou o motor deles, as hélices, eles vão cair. Vamos ver o que a gente vai danificar. Bom, né? Vocês tiveram sucessos bons. Tá, ó. Vamos primeiro dano do submarino? Uhum. Certo. Submarino, vocês vão danificar 2 estruturas por torpedo. Nossa, danificou o negócio inteiro praticamente, então. Tá, por torpedo. Então vocês vão rolar um D10. Por torpedo. Sendo que vai ser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E se tirar 10, acrescenta uma terceira estrutura. Tá, o que que rola? E rola de novo. Com 10, a gente escolhe. Eu quero rolar um. Quer rolar? Não, se eu azar. Eu rolo. Joga aí, vamos ver. Vou jogar esse dado aqui. É um valor bom, hein? Tirei 5. Tirou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Centro de controle. Centro. Beleza. Não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. O rádio. Bom. Centro de rádio, radar. É, eles não vão ver a gente. O radar deles já. Já era. E o 7? E 7? 5, 6, 7. Aí pegou a galeria ali que dá acesso à escotilha de saída. É 2 por torpedo, né? Ah, é 2 por torpedo. 2 por torpedo. Quer jogar outro? Aí não causou grandes danos a eles, não. Vai lá, Rafa, joga aí. Tira 1, tá? Isso, tira 1, Rafa. 4. 4 foi. 4. Sala de controle. É, isso é bom também. 3. 3. Motor. Motor. Motor. Ok, esse submarino já era. Motor. Gostamos disso. Motor é diesel? Ou... Não, motor, Rafa. Parou. Não é Renan Declare. Mas parou, ele não anda. Sabe que é um submarino que não anda? Não, Rafa, desvia desse torpedo. Se a gente não ficar na frente dele, não acerta a gente. Ok, eu tô ali. Olha, ele tem 45 pontos de vida. Né? Vou considerar o mesmo pros dois. São 9 estruturas. 5 pontos de dano em cada uma. Então no. Foi no 3, 4, 5 e 7. Deu 5 e 7 pontos de dano. Então qualquer um desabilita uma estrutura. Então, o centro de controle, o motor, o centro de rádio e a galeria, a escotilha de saída do submarino estão danificados. Tá? Quando o impacto estoura no submarino, tá, dos torpedos, você escuta o som das explosões, tá, pelo rádio, pelo sonar, né? E você escuta uma gritaria no submarino, as pessoas desesperadas. Você escuta diversas vozes berrando em um som quase ensurdecedor. Água entrando de monte, né? Cara, e os soldados ingleses gritando desesperados ali. Oh, fuck, fuck. Tá, vamos ver no navio, mas então. Mas não desabilitou nada, então, né? Só danificou, mas não chegou a quebrar nada, né? Hã? Chegou a quebrar alguma coisa ou não? Desabilitar? O som do motor do submarino deles cessa. Ok. Cessou o motor. Eu já viro... Comandante, o motor disparou. Vamos sair daqui, vamos mexer. Vamos sair daqui? A gente tem que sair. A gente tá atrás deles, eles podem tirar na gente. Ah, entendi. O que você quiser, vamos fugir. Não, a gente tem que... Passar esses caras. Navegador. Sim. Faça uma rota pra gente pegar o submarino na lateral. Ele está aqui, ó. No outro lado. Tá, calma. Vamos definir o dano na fragata. Fragata ainda. Vou considerar o mesmo gráfico aqui. É, a fragata vai afundar, né? Vai pegar no casco e vai começar a afundar. É. Gosto disso. Foi rápido. Como que a gente lança o míssil? Apertando o botão. É só reto, certo? Só reto. Na verdade, o torpedo segue alguma coisa, não segue? Procurar. Não. O torpedo segue metal, eu acho. Tem alguma coisa assim, porque no caçador vermelho, mas o torpedo vai seguindo eles. Mas ali é futuro, né? Não, é a Segunda Guerra. É depois da Segunda Guerra, já é Guerra Fria. É, Guerra Fria. É, ali já é anos 80. Será? Fiquei curioso agora se o torpedo deu. Não. Não tem? Não, deixa quieto. Tá. Não segue. Pronto. Não vai seguir. Se seguir, depois a gente. Então. Olha e fala, ai, que legal, não sabia. Bom. Joga então 2d10 por torpedo. Porque se não segue, na a gente pode continuar aqui. Assim, porque se o submarino tá assim, ele não vai conseguir mirar na gente. Consegue. Consegue? Ele inclina com o motor desligado igual a gente fez. A gente fez isso também. É só ele fazer entrar água, sair água. É. Os lastros. Vai, Rafa, joga um dado aí. 8. Eu acho que eu tirei 1. Determinado. 10? Tirou. Tirou 1, 4. Não, é 1 mesmo. Só no jogo do exato eu vou jogar o segundo. 4. 6. 4. 1, 4, 8, 6. 1, 4, 6, 8. Pera aí. 1, 4, 6, 8. Qual que foi os dois primeiros? Os deles. Foi 1 4. E 4. Depois 6 e 8. 1, 2, 3, 4. Nossa. Rádio também? Centro de controle. Gostamos disso. E um, como não tem torpedo, é a parte de armamento. Puta que pariu. Caralho. Puta 610 milímetros de diâmetro, porra. O que que é? O torpedo tem... Nossa. Grosso negócio. É? Obrigado. A versão de submarino é 450 milímetros. 45 centímetros. Pega uma outra pra mim aqui. De diâmetro. Tá de boa. É, meio grossinho. Deve doer. Deve doer. Bom, você escuta também o submarino explodindo, tá? E o som... Logo depois que os dois torpedos atingem o submarino, ou o navio, você escuta o som de uma explosão ainda maior. E aí você tem certeza que vocês atingiram a munição, o armamento do navio. Só pra futura referência? Só pra futura referência? Não, que a gente ficou na dúvida quanto que tinha se acertado de distância, né? O torpedo consegue de 22 a 40 km de alcance. 40 quilômetros? Quilômetros. E a velocidade dele é 93 a 60 km por hora. Não significa que vocês consigam mirar essa distância. Porra, eu não sabia que era tão É, ele tem uma hélicezinha. Então atingiu ali a... Escutei o barulho do motor explodindo? O que era? Hã? O que é a grande explosão? Escutou uma explosão maior ainda depois que o som da explosão dos torpedos. Vocês atingiram o armamento do navio. O navio ele começa a afundar rapidamente. Um dos soldados que está observando pelo periscópio, ele grita: Senhor, capitão, o navio está afundando muito rápido. Sai desse periscópio, marujo. Em combate não se usa periscópio. Ah, desculpe, subtenente, desculpe. Primeiro tenente. Primeiro tenente, desculpe. Olha, tá tão risado. Tá com a minha patente. O capitão fala: manobre anal. Vamos sair da mira dos torpedos deles e vamos voltar a torpedeá-los. Não, é separado. Ah, não. Sim, sim. Anal com o... Manobre anal. Nossa. Caralho. Lembra que eu não falei manobra anal. Você manobra anal. Tá, é uma manobra pra gente sair e... sair da mira dos torpedos deles. Ah, que eles vão atacar agora. Ô, Rafa, eu não vou disparar um torpedo. Eles vão disparar por aqui. Aqui eles não têm defesa. A gente vai pegar, a gente tá aqui. Não, amor, mas é rodada surpresa, você não ataca. É, eles estão surpresos já. Que rodada surpresa, que eu vou atacar assim. Eu acho que eu entendi. Eu vou atacar assim. Frontal. Frontal? É. Tem um coisa também. Eles têm que usar o traseiro pra acertar a gente. Sim, eles têm que virar. Como eu falo, são armamentos frontal. Faz o torpedo, tem explosão. Eles estão de costas? Sim, de costas. Explosão de 9, de 8. Eles passaram e já tirou. Ao invés de ficar jogando muito dado, é. É, pra você. Acho melhor, boa ideia. Mesma posição, né? Vou fazer isso com o torpedo dos caras. É, que for, por exemplo, a arma 12, a cartucho. Então a gente vai. Ela dá menos dano que o frente, só que ela tem que. Lateral. Lateral? Lateral. Tipo, não, Rafa, na frente de cima ali assim. Tipo, lateral ali assim. O que começa a acertar? A da 12 dá 8. Entendeu? Ela espalha, né? O tiro. Ela dá 8 com explosão de 10. Com explosão de 9. Com todos os 10, todos os 9. Vai, Rafa. Faz aí. Eu posso escutar o torpedo pra desviar o navio? Pra avisar ele? Porque eu escuto o torpedo saindo, né? Você é bom pra porra nessa percepção, caramba. Hein? Caramba. Faz barulho pra caralho. Pode. O que que eu jogo? O cara percebe tudo, sentiu mano. Sentiu perigo. Percepção? Aí vai ser, acho que, raciocínio? Não sei se é raciocínio. E ofício. Seu ofício de navegador. 4 mais... Ou destreza. Acho que destreza, hein? Não, porque ele não é piloto. Não é piloto? Quem? Não. É verdade, você que era piloto, né? Não, ela é armadora de arma. Ela falou que ia ser piloto e depois esqueceu essa porra. Ah, os caras ficam me menosprezando porque eu sou piloto. Mas você tem coisa de piloto aí? Tenho, eu tenho condução 2 e especialização em náutica. Ó, Jeff, volante, botão de torpedo. Mentira, não é, tem pra você pra cá. Você quer ficar no volante ou no torpedo? Então é, raciocínio ofícios. Ofícios navegador. E eu jogo o que, Jeff? Pra escutar o torpedo vindo pra avisar ele. É, raciocínio autocontrole. Raciocínio. Posso soltar um torpedo pra acertar o torpedo dos caras? Não. Os caras têm que carregar o torpedo agora. E estão de costas, outra coisa. é mais fácil ver o submarino que acertar um torpedo. Você pode usar o torpedo pra impulsionar o submarino pra ele desviar. Caralho! Ô Jeff, seis sucessos pra você? Tá ótimo. Joga. Quatro sucessos. Joga mais dois dados adicionais por causa do aviso dele. Eu? É, ele grita pra você: torpedo vindo. Torpedo vindo deste bordo. A 30 nós a este bordo. E aí você vira pra bom bordo, continua 4. É. Então tá, vou subtrair do meu ataque 4, seus 4 sucessos. Do seu desvio. Eu avisei. Você avisou tarde demais. Não avisei não. Assim que saiu o torpedo, eu gritei. Você não é LG. Então tá. Você não é LG. O meu aqui é inglês. Então meu inglês vai ter 5 dados. Da parada dele. E aí, vamos fazer essa regra então? Ao invés de jogar 15 dados extra, jogar, sei lá, 10 dados extras, 5 dados extras e... 10 dados extras explodiu 9, ou 5 dados extras explodiu 7 e 8. Como assim? 7? 7 não é nem sucesso? É, não, 8 só. Eu não entendi, eu não entendi. Não é. Ao invés de tu jogar 15 dados, tu joga menos, mas todo, por exemplo, 8, 9, 10 que tu tira, tu rola. É que 15 dados tá tão bonitinho, 15 estrelas, tu não jogava dados, né? Mas pode ser. Ah, vou jogar 15 dados, hein? É que pra gente tá tão bonitinho, né? Cada um joga 5, eu acho que seria melhor explodir com 8, 9 e 10. A gente joga 4 pedras, então... É, pode ser também, cada um joga um torpedo. Tá jogando um torpedo, entendeu? É, pode ser então, Jeff. Daí. É, você tem 3. E eu preciso de mais 5. Vai jogar 20? Vou. Por quê? Porque eu tenho 5 da perícia e mais as 15 do torpedo. Deixa eu matar ele. Dá mais 2 aí pra mim. Tá bom dos caras, Japão. Vou matar todo mundo. Olha como que se rola dado. Ô Jeff, ele tá ali danificado, não diminui os dados? Hã? Porque a sala de controle dele tá ali danificada. É, sabe, o cara do torpedo tá, mas lá. O torpedão tá de boa, né? É, mas é o cara o que frontal, é frontal, não. É, eu vou dar uma penalidade. Primeiro eu tenho que tirar 4 dados. Isso. Por causa do desvio ninja do Rafa. 2. 4. Segundo, eu vou tirar mais 3 dados por causa dos danos. Reduziu bastante aqui. Mas eu vou tirar 5, 10, ó. Tudo sério. Caralho. Aqui não tem nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Esse aqui é 7. Dois sucessos, amor, isso mesmo? Um não. Três não. Aqui tem um 10, um 10. Esse é 10, né? É. 3. Aqui é um 10 também? Não. Esse é um 8. Era um 8. 3 sucessos. Só que estourou um, né? Estourou 2. 4 sucessos. 4 sucessos. Esse foi o primeiro. Falta defesa do nosso negócio. Esse foi meu primeiro torpedo. É, 4, 4. Então tem que tirar 3. Deu 1 de dano em vocês. É uma base que eu queria. 2 dados. Segundo torpedo. Um aqui. Esse não é com redutor? Já tirei. 2 sucessos. Zero. Ó, como a gente tem 3 de defesa, a gente tira aquilo que a gente já tomou. Zerou. Tomar no seu rabo. 0 sucesso nesse segundo teste. Tá. Os 2 torpedos são disparados. Vocês ouvem, você ouve os torpedos vindo. Orienta ele. Ele consegue desviar. Ok. A ponto de evitar o segundo torpedo, mas o primeiro ele bate. É, então, o primeiro quando eu vejo que vai chegar, que eu tô ali no radar, tô... Impacto e seguro. Impacto. Impacto, você comentou fazer o mesmo. Impacto profundo. Ah, vamos ver onde que vai pegar esse torpedo. Onde a Ariel tá? Sabe onde eu tô? Onde Deus tá hoje? No ponto de Ariel tá. 1, 2, 3. Puta, bem no motor de diesel, hein? Mas é um de dano, não é? Mas causou um de dano. Bate. Vocês escutam a explosão. O submarino ele estremece embaixo da água. E aí começa a luz. Piscando o alerta. Vocês veem soldados correndo pra lá e pra cá, tá? Começa a ver pequenos vazamentos. Eles começam a enxergar daqui onde vocês estão pela escotilha. Vocês veem vazamentos lá na sala do motor a diesel. Mas tá. O motor tá funcionando ainda. O motor ainda tá funcionando. Mas dobrou a habilidade. Tá, começa a entrar água, aí começa a subir vapor de água. Na hora que entra em contato com o motor aquecido e a água evapora, começa a subir aquele vaporzão. Os soldados já vão correndo pra lá e começam a fazer reparos no motor. Vocês continuam vivos ali. Tô escutando ali. A fragata. Não. Fragata já é afundando. Você vai escutando mais explosões dela. Okay. Das munições, das cargas e profundidade dela que vão explodindo. Eu acho que vamos dizer. Como, é, capitão, afundamos a fragata, acertamos os armamentos dele. Vamos matar esse submarino agora. Quais os danos do submarino? Eu estou escutando aqui na casa de máquinas. Os oficiais acertamos também. Caralho, esse cara é bom. A percepção desse cara é absurdo. Eu tô assim, porra. Esse cara devia ser médico. Esse cara devia ser médico. Tavir, a minha profissão, eu tenho que perceber sinais mínimos. Não, mano, eu tô pensando. Ele sabe que tipo de peixe é essa. E você sabe tudo isso só com esse fone de ouvido? No caçador. Muito bem, primeiro tenente. Vai ser promovido a tenente. Em que estado estão os motores dele? Eu vou saber se eu jogar no piso ou preciso jogar outro. Sabe. Não tem mais motor. Tirou 6 sucessos. Inoperantes, né? Inoperantes. Estão inoperantes, senhor. Ótimo. Timoneiro. Manobra anal. Você sabe como é disso, né? Porque ninguém tinha percebido até tu falar. Manda um link quieto, você que falou assim. Tá, Mitch. Eu tinha percebido, mas a guita certa tava longe ainda, sabe? Ok, vamos ignorar, mas agora. Manobre o submarino. Ok. Sim, capitão. Vamos. É que nem o palmo, então. Vamos pra lateral deles. Aí já é. Vamos ficar a este bordo deles. Na altura dos motores. Vamos explodi-los. Senhor, posso dar outra sugestão? De? Mire na região dos torpedeiros. Se acertar algum torpedo, ele já afundará direto. Ótimo. Faça isso. Mesmo da gente? Sim. Nossa, acho que foi bom, hein? 1, 2, 3, 4. Quantos sucessos? O melhor sistema que existe. 4 estourou, já não tem. Caralho. Três também? Não. Que diferença então, que faz? Quatro. Quatro. Quatro sucessos. Oi? Atire. Quatro sucessos? Deu? Soma dois dados da manobrabilidade dele. Só que agora a gente só tem, acho que dois torpedos, né? Eu já recarregou. Acho que ainda não recarregou. Não, é da frente. Esse que a gente vai tirar agora é da frente, não é? Então, só que a gente usou dois da frente. Da frente são quatro. São quatro? Só tem dois ainda. Uhum. Os últimos. Enquanto essa galera tá carregando o outro. Tenho quatro sucessos pra acertar. Eu sou ligeiro. Posso tá, mas joga os 15 dados extra dos torpedos. Pera lá, calma aí, antes de você decidir tomar os dois torpedos. A gente tem cerca de 40 torpedos, já gastamos 4. Senhor, recomendo tirarmos um torpedo por vez até afundar. Pra evitar gastar muito torpedo. Cada torpedo que a gente economiza é um navio a mais que a gente afunda. Esse cara devia fazer parte da... Não é necessário. Não vamos precisar de tantos torpedos assim. Já foram 4, temos 36 lá agora. Disparem. Vai lá, Rafa, joga as habilidades de Rafa. Deu 5 sucessos já? Deu 4, agora deu 5. Eu já tirei 2. 4 com 5, 9? Não, agora deu 4 mais 1, 5. 5. 2, 3. Estourei mais 1. 3 sucessos. 5, 8. 3. 11 sucessos. Menos 3. Beleza, 11 menos 3, 8. 8 sucessos. Atinge em cheio a área dos torpedos dele. Dianteiros. Que já estavam danificados, inclusive. Que já está danificado. Não, não, está danificado, danificado traseiro. Traseiro? Mas a. Você confundiu? É que aí. Acerta os torpedos dianteiros. Não vou nem pedir dado. E aí vocês escutam uma grande explosão. Tá? Todos vocês escutam uma grande explosão. O submarino de vocês estremece. Bom sinal. Estremece inteiro. E aí você, pelo sonar, você ouve o deslocamento do submarino deles em alta velocidade em direção ao fundo. Afundamos no submarino. Joga percepção de novo. Agora não tem perigo, né, Jeff? Não, não. Olha só, já. Vocês afundaram. Afundou o cara. Não, né? Sem perigo agora, né? Sem perigo. Então, isso é um seu ouvido. É que sem perigo fica mais relaxado, né? Um sucesso. Um sucesso? É, você não consegue ouvir os sons dos últimos gritos abafados dos tripulantes, conforme eles gritam em desespero, invocando o nome de Deus, e engolem grandes goladas de água antes de sucumbirem na escuridão. Sim, ok, já estou passando na enigma. Afundamos um submarino inglês e uma fragata. Na posição... Tá. E manda embora pro alto comando isso daí. O capitão, ele fala... muito bem, soldados. Parabéns. Foi uma ação muito bem conduzida. Vocês podem relaxar um pouco agora. Senhor, eu recomendo que a gente se desloque alguns quilômetros pelo menos para fazer os reparos no motor. Sim, vamos fazer. Seguindo a direção ou recuando ou indo para outra direção? Vamos subir ao norte. Vamos para uma região mais gelada. Lá a gente poderá emergir, fazer os reparos necessários e ter um momento de descanso antes de voltarmos a atacar esses ingleses porcos. A gente estava indo para o noroeste. Nordeste. Nordeste? Nordeste. Não? Sim, Nordeste. Okay. Alemanha. Ô, Jeff, pega lá um dos... Você estava indo para o leste europeu. Pega um dos telefoninhos. Sessão de máquinas. Pois não? Vai daí. Vai daí. Quais são os danos? Não muitos. Em uma hora e meia a gente já consegue terminar os reparos. É necessário emergir? Não é necessário. Ok. Como não é necessário? Você consegue daí? Como que é necessário? Não é necessário emergir. Os danos foram superficiais. É, pois foi um de danos só, eu acho. Não é necessário emergir pra consertar esses danos. Eu recomendo que a gente não emerja. Recomendação ouvida, primeiro tenente. Mas não acatada. Está anotada. Mas eu que mando nessa porra aqui. Então, ouvida, mas não acatada. Vamos Vamos pro norte. Vamos ver os ursos polares. Norte? Sim. Eu busco as minhas cartas, já ficou a nossa missão. Quero saber o que a gente tá fazendo. Boa pergunta, né? Eu não sei. Missão de conhecimento é fundamento. Por que tem o norte pra gente afundar lá? Urso polar? Não, norte não tem nada. Fica mais. Tem urso polar. Agora eu quero afundar o norte. Senhor, mas ao norte não teremos nada para afundar. Nossa missão é reconhecimento e... Aparentemente... É fundamento. Vamos afundar os Stark. Aparentemente os inimigos vieram mais ao norte. Sim. Vamos ficar... ao norte da... Bretanha. Olho no... Vamos olhar os portos ao norte deles. Jeff. Se há alguma movimentação. Enigma pro meu comandante falando dessa mudança de direção. Ok. Tudo bem, a mensagem ela vai. O senhor está pilantrão! O senhor está pilantrão! Por quê? Causando as intrigas aqui! Algumas horas depois, tá? Vocês já sentem o frio nórdico entrando no submarino. Dovahkiin. Vocês sentem o frio entrando, penetrando o aço do submarino e chegando até vocês. Vocês sentem até vontade de colocar os seus casacos para ficarem mais agasalhados. Quando o capitão chega e dá a ordem. Vamos emergir. É hora de vermos o sol. Soldado, verifique no periscópio. Primeiro tenente, como está o radar? Tranquilo. Tem alguma coisa? Nada. Nenhum navio, nenhum iceberg. A gente está em quanto tempo de missão? Quanto tempo? É. Vocês estão há 20 dias já no mar. Então, beleza, pode emergir. Vou emergir, por favor. Beleza, pode emergir. Claro que vai emergir. Aí o submarino vai subindo. Tá? Até que ele finalmente sai fora da água. Se for d'água, não. Emerge. Tá voando submarino. Uma baleia voadora. É necessário algum reparo externo? Ele sabe reparo externo? O que você faz? Qual que é? É subtenente. Uhum. Bem lembrado. Reino num pelotão. Só pra verificar. Eu chamo um subtenente, mando ficar no meu lugar, porque essa ação de radar não pode ficar sem, e vou até meu quarto pegar um casaquinho. Ok, casaquinho. Ele me falou pra eu também sair lá fora. Sim. E eu vou sair ali em cima, Jeff, pra olhar com binóculos. Você quer ir comigo? Quer ser comido por tudo? Vocês têm duas escotilhas, uma aqui e uma aqui, ó. A do povo a mais da hora e a dos aqui. Oficiais. São dos oficiais. É as oficiais, né? Dos oficiais é essa aqui. A gente vai. Ou essa aqui. Na dos oficiais. É que na verdade ali não é dos oficiais, ali é pra você ficar no lugar mais alto pra você poder olhar em volta, essas coisas. É. Onde vocês vão? Eu vou no outro. Eu vou chamar pra... Qual que é o um? Eu vou pegar o casaco. Lá pra cima. Aqui é um. Isso. E aqui é o outro. Você vai pegar a roupa de mergulho. Ok. Que roupa de mergulho? Você acha que eu vou lá? Comigo. Mas nem fodendo. Você escolheu ela pra ir com você? Escolhi. Afinal, vocês precisam ter armas. Tem armas, dois reparos. Mas não, é que tá. Uma arma que causou. Uma arma que causou isso. É. Ela e mais uns outros. Tá bom. Você pega ela e mais quantos soldados? Mais dois. Só? E tão pouquinhos. Tá bom. Um pra ficar lá em cima. Vocês sobem de quatro, em quatro? Dois embaixo e um intermediário. Rafa, vocês vão em cinco, vai. No mínimo, vai. Tá, cinco. Um a mais do que eu falei, nossa. Ok. É que demandando tanta gente, tem umas 40 pessoas nesse marido. É? Então tá, vai. Vocês sobem. Em cinco lá. Você vai subir também? Vou subir. Vai subir pela outra, o capitão sobe junto com você ali. Né? Abre a escotilha. Né? O capitão sai daquela espreguiçada. Ah, como é bom finalmente ver o sol novamente. Okay, não acha, primeiro tenente? Para aquela postura retinha, mão para trás. Sim, comandante. Principalmente depois de uma vitória como essa. O alto comando ficará contente. Foi satisfatório. O Führer irá nos saudar pela nossa vitória. E aí vocês estão indo na outra escotilha. Qual de vocês vai abrir a escotilha? Vocês estão em cinco. Você vai abrir a escotilha? Ok, você gira a escotilha. E aí quando você faz força pra cima pra abrir ela, você percebe que a escotilha ela tá meio enroscada. Meu Deus. Malu. Já tem um gato ali. Tem um monte de gato aqui. Ali, não tem um. Danado. Ela tá parada. Tô vendo. Você faz força assim, parece que ela tá travada. Tem alguma coisa travando ela. Malu! Piscate. Que gato que é, Rodrigo? Aquele rajado. Ah, aquele rajado? É. Rajado, pode deixar. Rajado, pode deixar. Não, porque esse gato é filho da puta, ele desce aqui em casa, ele quer entrar lá no meu quarto pra comer a ração da Mará. Esse gato não é nosso. Joga aí, ô Rafa, força. Mas o Bolt é... Mais esportes. Jeff, a gente já afundou quantos na visão? Eu não tenho, menos um. É. Joga um D10. Oito. Oito navios? Não. Esse foi o nono. E décimo. Três submarinos. Esse foi o nono? Não, é? É, oito. Ah. Esse foi o nono. Nove navios e três submarinos. Três submarinos. Não consigo abrir isso aqui. Quanto? Não teve sucesso? Malu. Gostaria de ajuda? Ah, sim, se você conseguir. Tá, Malu. É por isso que eu te chamo. Ô, Jeff, eu escuto o barulho da escotilha ali. Não abriu ainda. Não. Não abriu ainda. Capitão tá lá. Ah, não acho. Conseguiu abrir. Primeiro tenente. Opa, aí deu sucesso, gente. Já abriu. Tem um sucesso só. Você percebe que a escotilha ela tá presa por alguma coisa. É emperrada de alguma forma. Tá? A impressão que dá é que ela deve ter congelado por causa do frio. Tá? E aí você faz um pouco mais de força, empurra. E aí quando empurra, você escuta. Um barulho estranho. É, eu queria perguntar, é normal fazer esse barulho? Não é normal. Quando a escotilha abre, tá? Tem um polvo ali. Vocês dois podem jogar destreza, mas esportes. 4, 3, Tem um corpo de um americano lá. Sobrevivência se enquadra com esquiva? Se enquadraria com esquiva melhor do que esportes? Acho que depende do que for. Acho que sim. Como é que é isso? Esportes seria bola, essas coisas, né? Esquiva tem aqui, ó. Até um fixo aí, né? Não tem, tem esquiva? Não tem esquiva. Não tem mesmo, mas tem, tem um negocinho que faz uma esquiva aqui. Ah, deixa quieto. Joga destreza mais esportes. Eu vou adicionar uma força de vontade. Vai. Eu tenho um sucesso. Bom, você escapou. Três. Eu tenho quatro menos um porque não tem esporte, mais três. Preciso reler esse livro. Dois. Eu também. Só dois. Sucesso. Ambos esquivam. O soldado raso que tá atrás de vocês, né? Vocês saem de lado assim na escadinha, na hora que aquele objeto vem pra dentro do, da escotilha na direção de vocês. Então vocês se penduram na escada, né? Saem de lado, cada um pendurando um braço, né? E abre espaço, né? O negócio ele desce, feito um bólido, e bate na cabeça do soldado que tá vindo atrás de vocês, que ele tá olhando assim pra cima. Curioso, negócio vindo, não tem tempo de desviar. Bate. Puf. E ele quase despenca da escada, né? Ele se agarra com dificuldade, né? Pisa nos outros que estão abaixo dele. Ele, o que é isso? O que é isso? Ele começa a passar a mão assim. Tem uma meleca gosmenta e avermelhada e pútrida assim nele. Ele vai tirando. Quando vocês olham... Parece um pedaço de um corpo. E aí quando vocês olham pra ele, né, vocês veem, é a parte de cima, parte superior de um cadáver, todo chamuscado, todo carbonizado. De onde é esse cara? Haha, bom motivo pra você. Me ajuda. Aí ele tira assim, joga, cai lá pra baixo. Não, era submarino. Cai lá pra baixo. Quando vocês dois olham, cai lá pra baixo um corpo, tá? Vocês olham pra cima, tá a metade inferior... Tá ali na escotilha. Tem a escotilha assim redonda. Então a metade da frente, de cima, né? Caiu lá pra dentro. E a metade de baixo tá um pedacinho passando assim pra dentro da escotilha, assim, pra cima da escotilha. Vocês conseguem ver a cintura assim, tá? E as tripas todas queimadas, carbonizadas, tá? Meio penduradas. Eu olho pra baixo assim, qual que é o uniforme? Ah, não dá pra distinguir a tripa de... Eu olho pra baixo, uniforme. Uniforme todo queimado. A cor é diferente. Mas a cor lembra... É isso aí. Mas a cor lembra uniforme britânico. Parece ser um soldado inglês. Eu acho que era da fragata. Eu olho pra assim, tirem esse lixo daqui e limpem isso. Acho bom... Sim, senhora. Acho bom é comandante. É legal essa patente, né? Acho bom você mergulhar pra tirar essas impurezas aí. Sim, subtenente, sim. Mergulhar, vai tomar banho, não mergulhar, tá ligado? Com licença, com licença. Tá gelado. E ele vai saindo, passando na frente de vocês, desesperado. Vai subindo. Na hora que ele sobe, que ele dá de cara com aquela cintura, com as tripas pulando assim pra fora, ele... Ele pega e empurra assim. Aí vocês veem fígado, baço despencando lá pra dentro da escotilha também. Faça mais barulho e você será o próximo. Mas o que é isso, homem? O senhor tem medo de corpos agora? Não, senhora. É comandante. E vai subindo. Eu sou comandante. Subcomandante. Eu não sou comandante, idiota. Isso é o quê? Sei lá. Subtenente. Subtenente. Isso. É comandante. É melhor chamar de senhor ou senhora do que... Não, é comando, é comandante. Do que sub. As nossas caminhas vão pra lá, é pra cá. E aí vocês veem ele saindo lá pra cima, né? E aí você vê, você e o capitão vem, um soldado, escutam os gritos, né, primeiro, o barulho estranho na escotilha, e aí vem um soldado todo melecado saindo de dentro da escotilha. O capitão olha, mas que diabos está acontecendo ali? Ei, soldado! Sim, primeiro tenente! O que aconteceu? Tinha um corpo inglês aqui na escotilha, senhor! Límpio! E volto pro... Sim, senhor! Como será que isso aconteceu, comandante? Antes de limpar, verifique se não tem nenhum equipamento eletrônico ainda em funcionamento com ele. A luteia e joga na água. A luteia e joga na água, né? Hã? Faz o loot e joga na água. É, eu ia chutar a porta lá em cima na água, mas o cara já derrubou pra dentro. Aí ele tá olhando, né? Vocês sobem? Subo. Vocês saem, os outros soldados vão saindo, né? E ele vai pra olhar quando você dá ordem pra ele, ele... Subtenente. Sim. Tem mais. Tem mais o quê? Corpos? Sim. Olha ali. Aí ele larga aquele cadáver que ele tá já pegando pela cintura. Ele solta ele no piso, né? Cai o restante das entranhas dele, caem pra fora, né? Como aí ele vai indo em direção. Ele desce. Acho que os corpos já estavam aqui. Ele vem aqui, né? Aí ele desce. Com o capitão? Só emergiu só. Sozinho, soldado. Entendi. Aí ele desce e vem pra cá assim, ó. E aí vocês veem, tem uma espécie de um gradilzinho aqui em volta, né? E aí ele vai ter um corpo de um inglês, nitidamente um soldado inglês. Esse, diferente do outro, ele não tá muito chamuscado, tá? Ele tem algumas marcas de ferimento, um buraco enorme na barriga, tá? E o corpo, ele tá caído ali de costas, em cima do convés, né? Na parte da popa ali, caído de costas, e a mão dele firmemente agarrada no gradil. No guarda-corpo do submarino. Ô, caroneiro, filho da puta. É como se eles estivessem vivos e encontrou o nosso submarino e... Grudou no submarino pra tentar escapar. E o outro também, na escotilha. O outro, na verdade, ele realmente grudou na escotilha. Né? Esse aí não, ele se agarrou no guarda-corpo. Há quanto tempo o que tava na metade estava morto? Ao mesmo tempo que esse daí, algumas horas, que foi o tempo que vocês levaram pra subir pro norte. Ah, tá. Então eles acompanharam a gente. Dá pra deduzir que eles acompanharam ele. Sim. A gente tá vendo isso lá de cima? Sim. Quantos corpos tem? Só mais esse. Não precisa chamar uma gente pra limpar, isso daí dá conta. Okay. Aí ele vai, ele começa a revistar, começa a olhar o corpo. Aí você vê ele puxando assim. Um objeto. Que é isso? É a identificação, senhor. Dog tag. Dog tag. Aí ele vai e revista o... Nome do impuro. Revista o corpo dele, né? Puxa o documento dele, né? Tem uma espécie de uma carteira, tá? Aí tem uma identificação dele. Também. Uma foto de uma mulher. Tá? Porco inglês. Bem, adeus, senhor John Smith. Ele pega e joga pro mar. A carteira ou o dog tag? A carteira. O dog tag ele guarda. Ah, tá, porque você vai fazer buscar. Você coleciona, tá vendo? Bom de saber, né? Quem a gente matou. E aí ele para, fica olhando assim pro mar, pro nada, na hora que ele joga a identificação, né, o documento, passaporte, né? Que vai voando, girando, caindo no mar. Ele para, fica olhando. Bugou. Soldado. Sim, senhora. Prossiga com as suas instruções. Sim, sim, sim, sim. Tô ali olhando com o binóculo agora em volta, Jeff, do nosso marido. Ele guarda o dog tag no bolso, tá? E... Aí ele pega o corpo, puxa o corpo assim, vai virando o corpo assim, tá? E aí o corpo... vira o rosto assim na direção de vocês, tá? O soldado, ele tá com os olhos esbugalhados e os dentes cerrados, tipo assim, ó. É, morreu afogado. Morreu bravo, isso sim. Morreu bravo. Assim, ó. Ele congelou assim, ó. Bom, eu e ela vamos intermediar os equipamentos. Vocês outros desçam e avaliem a estrutura. Sim, senhor. Eles começam a avaliar. Você quer, a varinha e estrutura? Te joga lá embaixo. A gente tá indo lá pra. É pra eles avariarem? Avaria. A varinha e a estrutura. A varinha. A varinha, queremos uma anal melhor. Que isso? Eu vou lá e dou um chutão no. Queremos uma anal melhor. Eu dou um chutão no inglês morto que segura. Vai dar um chutão nele? Uhum. Pra fora da embarcação? Só empurrar com o pé, né? Não uma bola, só uma chutada. Dá um chute no corpo. Não, é que com desprezo. Né? Dá um chute no corpo, né? Os soldados vão e empurram também. Né? O soldado todo melecado, ele olha e faz assim com a cabeça. O que foi? Ele é mais só um... cristãos ortodoxos, né? Sim, ele faz o sinal da cruz, se benze. Você tá com dó? Não, senhor. Não tenha dó do inimigo. Não. Ele fica olhando. Ele faria até pior. Porque eu tô lá em cima assim, olhando direto pra essa cena aqui com as mãozinhas pra trás. E aí quando você chuta o cara, os outros vão e empurram, né? O corpo ele despenca pra fora do submarino, só que fica lá firmemente agarrado. Vamos ver o nome desse cara muito perseveroso. É John Smith. Não, era o outro, não era? Não, esse aí. Esse é John Smith. Ah, entrou lá, acho. O John Smith é o que tá grudado. É, o outro que a gente. O John Smith, tá... então, o que foi cortado, a gente sabe o nome? Não, não foram verificar ainda. Tá lá embaixo. Vai só lá. Esse aí que o Wilfred foi lá verificar. Eu tento dar mais um chute. Dá mais um chute? É. Você vai chutando, os caras vão chutando, eles vão fazendo força nos dedos. Senhor, parece que ele não quer ir embora. Eles vão com muito custo, eles vão. Conseguindo abrir lentamente os dedos da mão dele pra ele soltar do gradil. Parece se fosse tá por mim, eu deixaria como uma bandeira. Parece que tá congelado. É, dá a impressão de tá congelado, realmente. Se fosse por mim, eu deixaria como bandeira. Mas o capitão iria gostar. Sim, senhor, vamos tirar. Eles vão puxando, puxando, puxando com força. Né? E aí você vê. O Wilfred, ele vai até perto do gradil. Ele fica olhando pro cara. Aí ele se debruça no gradil, projetando o corpo pra fora. E aí ele vai com a mão assim e fecha os olhos do cadáver. Quando ele fecha os olhos, a mão amolece e solta e o corpo despenca no ar. O que é isso? Berserk? Quê? Estado de Berserk? Estado de Berserk. É. Submarino do caramba! Ainda conta comum! E aí o corpo ele despenca, cai no mar e ele vai afundando, afundando e desaparece de vista. O que vocês fazem? Agora eu volto de novo, minha atenção e volto, já acabou essa brincadeira aí. Mas vou ficar ainda olhando de olho no Wilfred aí. Ok. Tem algum sinal de periscópio, de navio nas 360, alguma coisa perigosa? Nada. Tudo tranquilo. Você vê geleiras muito ao norte, muito distantes dali. Já consegue ver geleiras, tá? E bem ao sul ali, você... consegue ver uma pontinha assim da Grã-Bretanha. 43 a gente tá? A gente já consegue ganhar com a Rússia. Aqui é um lugar que os russos costumam vir. Omsk. Vladivostok. Tem algum telefoninho aí? Em cima ou não? Tem. Telefone lá em cima? Claro que não, né? Nunca se sabe. Às vezes pode ter aqueles tubos de comunicação. Você quer conversar com alguém lá embaixo? Ah, né? Você quer conversar com alguém lá dentro. Lá dentro. Acho que não. Acho que não. Não sei se teria realmente. Eu não sei como se teria, não sei como teria. Não teria, porque senão poderia entrar água. Tudo ali pode entrar água. Vai entrar. O que você acha que eu peguei pros montes fortes? Você tem que ser precavido, meu caro. É uma aventura num submarino. O que você precisa ter pulmões fortes? Tá, tem uma portinha. É o mínimo. Tá? Você vai lá, gira tem uma chave. Presa na porta, você vai lá, pega, põe na fechadura, gira, abre, é vedado, tá? E lá dentro tá um telefone. Às vezes tem uns telefones meus. Direto pra seção de radar. Ok. Subtenente, redobre as atenções para submarinos aqui. Sim, senhor. Qualquer sinal, me chama. Sim, senhor. Atenções redobradas, senhor. Desliguei depois que eu dei a ordem, não escutei o resto, não. Tá no falcão? Tá. Vassoura? Tá. O que mais vocês fazem? A gente faz a missão e depois entra pra dentro. Okay. Não, vou ficar um pouquinho ali no sol. Um pouquinho no sol? É claro, faz tempo que a gente tá. Acho que lá fora tá mais frio porque vem, tá? E eu vou ficar inquirindo como. Porra, é essa aqui, Roy? Então a gente vai, qual faremos? Os soldados eles ficam ali de boa, eles começam a descontrair e andar por ali, né? E bater papo, fazer brincadeiras. De bullying um com o outro. Dois deles até ficam ameaçando de lutar um contra o outro, né? Ficam fazendo brincadeiras, né? Dois deles fazem isso. Um terceiro fica assistindo, né? Um quarto... Peraí, tem estudado mais essa porra. Um, dois, três. É, dois fazem isso só. Tem seis lá fora. Tem cinco, não eram cinco? Seis. Cinco. É, cinco. Você falou que era cinco. Se for quatro, foi pro subir cinco, tem seis. Então, dois mais três soldados, cinco. É que um ficou curioso dos corpos e saiu mais um. Então tem seis. É, tá, dois soldados. Saiu mais um? Pronto. Dois soldados ficam brincando, um fica ali de boa, né, assistindo. Eu vou até a balaustrada e grito com os soldados. Vocês esperam que o general Inverno conserte esse navio? Andem, rápido! Sim, senhor! E eles correm, vão consertar. Aí ficam fazendo os reparos ali básicos, avaliando a situação da embarcação. O que vocês fazem? Voltam pra dentro? Eu quero ver a identificação do meio corpo. Identificação do meio corpo? Ok. Os soldados já estão trazendo o corpo pra fora, trazendo as entranhas dele num balde pra jogar fora do submarino. E tá com a dog tag colada assim no corpo carbonizado. Você pega, puxa. James McDonald. Tinha uma fazenda. Tinha uma fazenda. E aí eu? Ok. Guardou o dog tag? Tá, guardo. Ok. Beleza. Tá. Que mais? Só eu. Fala em cima um pouquinho. Fala em cima um pouquinho. Vou entrar assim que terminarem de. Tá, eles vão terminando ali de verificar tudo, ver que não tem nada muito danificado, né? Eles puxam uma espécie de um damezinho com cordas assim, jogam pra fora, descem assim na lateral do casco do submarino pra avaliar, né? Até fazem alguma ação de reparo ali, botar uns rebites novos, desamassar um pedaço da placa do casco. Martelinho de ouro. Né? E aí eles voltam, senhor, tudo verificado. Nenhuma avaria grande foi constatada. As avarias pequenas foram todas reparadas. Bom, a menos que vocês queiram nadar mais, podemos entrar então. Não, vamos entrar, senhor. E eles vão entrando. Entram os três. Os quatro, né? Três. Não sei se ela vai ficar, então. Você vai ficar? Vai ficar? Vai entrar. Entrou. Tá lá com o capitão. Parece que terminaram já os reparos, capitão. Ótimo. Vamos retornar à missão, então. Tudo bem. Puxa lá o telefoninho. Preparar pra voltar esse serviço. O clima tava normal, assim. Geladinho. Gotoso. Vai ser em sinal de chuva, tempestade. Sem sinal de chuva, tempestade. Sol. Condições meteorológicas boas. Hã? Condições meteorológicas boas. Condições meteorológicas boas. Desço, vou pro meu quarto e deixar o casaco. Ok. Bota o casaco. Ele desce, o capitão ainda fica mais um pouco. Aí o capitão ele vai até perto de onde você tá ali. Pergunta. Então, subtenente. Pois não. Aproveitando o calor? Um pouco. Bom, aproveite bem, pois nossa missão será longa agora. Sem problemas. Vamos abater o máximo possível de inimigos. É a única mulher de submarino? Essa missão vai ser longa. Você sabe que agora. Você sabe que não tem quarto, bilixinho só, mas. Sim. Então tá. Só. Uga-uga até com tudo, né? Uga-uga até acaba a missão. Uga-uga até high Hitler. Rio! Né? Capitão, fala bem? Vou aguardar lá dentro. Aproveite mais um pouco a brisa morna ou gelada. Obrigado, senhor. Já vou descer. Tapinha na bunda entrou. Aí ele volta pra outra escotilha lá desce. Aí você fecha a escotilha. Eu fico ali mais um tempo, porque eu sei que os caras vão demorar pra se preparar ainda pra gente partir, depois eu desço. Ok. Desce, fecha a escotilha, todos não, lá você dentro. Morreu. Todos lá dentro. Né, o capitão da ordem. Bem, vamos submergir então. Profundidade do periscópio. Vamos voltar ao sul. Vamos circundar aquela ilha nojenta. Vamos afundar os navios inimigos. Ok, Jeff, agora eu que sou uma pessoa melhorzinha, vou tentar ver se tem algum inimigo do... Eu que sou uma pessoa melhorzinha? É, porque o subtenente quando eu chegar lá não vai ser muito bom, não. Ah, ok. Faça a verificação. É assim que você traz os subtenentes. Compreendo. Sentiu perigo? Entra, né? É, entra. 4. 4? 4 sucessos. Ok. Beleza. Vocês conseguem. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Nem sinal de inimigos. Ok. Eu olho na minha enigma lá, vejo se tem mensagens do quartel-general. Nada ainda. Nada. Estão te reportando. Nem atualização diária? Que cara, aliás, que horas são? Horas? É. Meio do dia. Nosso submarino apagou. Hã? Nosso submarino apagou. Como o submarino de vocês apagou? Ah, apagou. É que vocês morreram, eles não sabem. Quem foi dormir, né? É. Bom, vocês submergem. Profundidade periscópica. E vão indo em direção ao sul. E começa a circundar a Grã-Bretanha. Subitamente, você que está lá nas comunicações, né? Você começa a escutar ruídos estranhos. Baleia? Baleias. Aqui há muita paz. Esse cara tem um ouvido muito bom. Você fala, baleia? O capitão. Como? Baleia. Primeiro tenente. Acho que estou ouvindo baleias. Baleias? Olha no sonar e se aparece as baleias. Aparece. Um cardume de baleias. Senhor? Cardume? Cardume? Eu acho que não é cardume. É um bando, né? Um bando? Recomendo. Uma revoada. Recomendo evitar essa região. Um grupo de baleias. Uma matilha. Uma matilha de baleias. Recomendo evitar essa região, comandante. Recomendo essa região, dá mais ignorar. Hã? Deixa me ver. Pega o periscópio. Olha. É, as baleias vão ficar dentro da água, comandante. Elas saem pra respirar, né? Sim, você. Olha. De fato, beleza. De fato. Não estão ao alcance de periscópio. Então, né? Bem. Vamos testar essa nau. Você sabe se anal, ó. É o seu, viu? Vamos testar essa embarcação. Você quer matar baleias, senhor? Vamos submergir e passar por baixo das baleias. Vamos ver quem é mais rápido. Isso não parece prudente, senhor. É, primeiro tenente, por favor, diga pra ele que isso não é uma boa ideia. Exercícios sempre são uma boa opção. Minha virtude é prudente. Vamos lá, comandante. Estou ali ouvindo. As baleias. Inclusive, senhor, e a missão, como é que fica? As baleias estão indo pra que direção, Jeff? Estamos indo cumprir a missão. Está me questionando, subtenente? Não, senhor. Jeff. Acho bom. As baleias estão indo em que direção? Que direção? É. Pro norte. Pro norte? É. Então, pra gente indo tirar um racha com elas... Pro sul seria muito melhor. Porque pro sul seria muito melhor. Porque a gente está indo pro sul. Porque se elas estivessem indo pro sul, a gente ia ir junto com elas. O barulho delas atrapalhar a localidade de um radar. Falar pra você ver se por acaso tem alguém escondido junto com ela, já que elas estão vindo pra cá. Vou fazer isso. Ok, verifique. O submarino ele vai submergindo. Não sei qual que é a profundidade do submarino. Acho que 200 metros é uma profundidade boa, né? Máxima, talvez. Será? Tão pouco assim? Três sucessos, pouco, Jeff. Né? A 200 metros? 200 metros. É muita coisa. Bastante, né? Ah, o submarino fica perto dos 100 metros ali. Três sucessos. Três sucessos. Ok. Você ouve o som das baleias. Felizmente não houve nenhum som de maquinário, de motor. Olha no radar. A quantidade de sinais apontados no radar é equivalente à quantidade anterior. Não aumenta. E qual a profundidade? E eles vão indo na direção norte, todos num grande cardume, num bando. Tá. É um multidão. Bando numeroso que tem... Duas baleias. Tem 11 baleias. Tem 11 baleias, obrigado. 11 baleias. 11 baleias. Foi engraçado. Foi perspicaz. Jogou 2 D10, tirou 1 e 1. Que merda, cara. Eu imaginei que era um D100, então. 11 baleias. 11 baleias, 11 baleias. 100 baleias, ai, cara, você esperava que viesse um Yulia. Não, de jeito nenhum. 11 baleias rumando em direção ao norte. Ah, já é baleia pra porra junto, mano. Sim. Baleia junto. É bastante baleia. Baleias não andam tanto assim. Não andam. É, duas. É. Mas que profundidade que elas estão. De fato, se fosse duas, seria normal. Exato. É. Elas estão cerca de uns 50 metros acima de vocês. Acima? É, acima. Vocês estão passando abaixo delas. Vocês estão a uns 200 metros de profundidade. Elas estão a 150. Tá. Eu vou desligar o sonar, porque pode atrapalhar elas. Pode ir ao... Barulho pode não. Ai, que nazistazinho mais bonzinho. Não, não é bonzinho, não quero que elas tentem atacar a gente mesmo. E vou desligar os. É, 11. É uma baleia jubarte, não é aquela baleia espacial do Rebels. Eu não quero baleia batendo a gente de qualquer jeito. Ok, você vai desligar o sonar. Desliga o sonar. Que fica fazendo tum. Sim, sim. E não tem mais um. Senhor, o que tá acontecendo? Permissão para almoçar? Negado. Joga um pulso. A cada uns 10, 15 segundos eu jogo um pulso. Tá, e aí você vai vendo o deslocamento das baleias passando por sobre vocês. Vocês todos sentem a vibração das nadadeiras daquele imenso bando de baleias passando. Acho que é cardume mesmo, né? Eu não faço ideia. Ah, vamos chamar de grupo. Acho que não, porque é um mamífero. Vocês ouvem a correnteza que elas conseguem formar com as suas nadadeiras, tá batendo no casco do submarino e produzindo ruídos nele. E vocês ouvem esses ruídos, esses estalos. Caralho! Com um certo temor até. Baleal. Baleal. Baleal. Coletivo de baleias, baleal. Um enorme baleal de duas baleias passa por vocês. Vocês vão escutando o som do deslocamento da água que essas baleias provocam, chocando-se contra o casco do submarino. E vocês vão escutando aqueles estalos. Aqueles rangidos, aqueles estalos. Tanto pela água que bate, quanto pela profundidade que vocês estão. Vocês estão uns 200 metros de profundidade, já é bem profundo. E aí vocês vão se deslocando. Você é o navegador, você está acompanhando a direção. Vocês estão indo numa velocidade boa, tá? Em direção ao sul. Já estão quase chegando na Grã-Bretanha. Liga o sonar. Você liga o sonar novamente. E quando você liga o sonar, todos vocês são projetados pra frente. Vocês podem jogar um... Caralho. Teste de destreza com esportes. Você lembra que eu tava jogando de vez em quando, né? Sim. Caralho. Destreza com esportes. Dois. Da sorte que chama? É. Ah, e tira um, vai ser bonito. Eu não tenho esportes. Então você vai jogar um dado e você tem que tirar 10 pra passar. Tem um de destreza? É. Não tem que ser rápido. Eu não tenho esporte. Mas você tem que ter equilíbrio, você tá num... Eu tô sentado. Tem que ficar em pé, pelo menos, né? 8. Cara, tem a mesma... Não passou. Desse copo. Caiu. Um sucesso. Você passou. Você vai, liga o sonar novo, quando você liga... E você é projetado pra frente com tudo. Bate na escada da escotilha. E morreu. Bate na escada da escotilha, se machuca, tem algumas escoriações, os soldados caem todos, né? A luz já fica vermelha. Eu olho no radar. O capitão, ele levanta. Mas que diabos está acontecendo? Relatório, depressa. Olha o sonar. No que nós batemos? Olha no sonar. Sonar tranquilo. Nenhum inimigo. Baleza indo embora pro norte. Eu tava com o negócio. Malu! Que eu desliguei o pulso do sonar, né? Certo. Eu escutei barulho de torpedo? Não escutou nenhum barulho de torpedo. O capitão vira pra você. Subtenente. Primeiro tenente. Obrigado. O que diabos você fez? Nada. Eu vi você mexendo no botão aí, o que você fez? Eu liguei o pulso do sonar. Então desligue. Não. Desligue. Onde estamos, não vou desligar. É uma ordem, soldado. Ele é patente maior, desliga aí, negão, vai. Desliga. Nada. Pode ligar novamente. Permissão para almoçar, sim. Permissão para almoçar, caralho, mano. Aí. O telefoninho toca, né? O capitão atende. Sessão de comunicações sou eu, porra. Sessão de comunicações. Então, pega tempo. Era meio-dia, não almoçamos. Já é. Relatório, o que está acontecendo? Como assim os motores pararam? O quê? Estou indo para aí. Primeiro tenente, assuma o controle. Ah, pode deixar. Senhor comandante, poderia nos dizer qual é o problema? Silêncio. Os motores pararam. Foram explodidos. Permissão para ir junto para avaliar os motores? Concedida. Obrigado. Primeiro tenente, assuma o comando. Sim, senhor. Chego bem. Eu chamo ela pro lado, aponto a. Vou apontando assim. Caiu um tibar aqui. Caiu um tibar! Peguei. Eu vou apontando assim pra os momentos dela. Ver se foi sabotagem. Se foi, me chamei imediatamente. Pode deixar. Põe assim, as mãozinhas pra trás. Desliguem tudo. Não quero barulho. Alerta vermelho. Testa aí, alerta vermelho. Já foi feito, senhor. Estamos indo lá, velho. Vocês vão indo. E eu tirei o som do alarme. Porque a alerta vermelha é pra ninguém fazer barulho. Aqui, não, é combate. Pula esse cortininha. E eu tirei o barulho. Ele tirou o barulho pra ninguém conseguir achar a gente por barulho. Entendeu? Porque outros submarinos vão pro barulho. Ó, se a gente ficar conversando, vocês saem daqui da sala de comando, vem aqui, pula a escotilinha e vem na sala dos motores. Ok. O capitão, ele olha pelo Führer. Estamos fodidos. Vou avaliar, senhor. Só um momento. Joga aí. A gente até consertou esse raciocínio e... Ofícios. Mecânico. Você tem isso? Ah, of course, man. Bastante? Eu tenho dois de ofícios e um de mecânico. Eu vou... Tô ali, né? Um fucking sucesso. Vou indo em direção... Tô aqui, vou rapidinho ali no meu quarto, visto meu casaco e volto. Você sabe qual que é o Karate Kid? Bota o casaco, tira o casaco. Mas vesti meu casaco de novo. E voltei lá, vou ficar lá. Você vai querer emergir? Não. É um sucesso, eu tenho. Um sucesso? E já eram os motores. Como? Tá. Eu quero analisar se foi sabotagem. O motor de diesel já era. Ele me disse. Tudo destruído. Metralhado. Metralhado? Metralhado? Sabotagem. Sabotagem, só pode. Tô arrebentado. Não, eu quero saber como é que o cara tirou aqui dentro. Machadada. Ah, ok. Machadada no motor. Diesel vazando pra tudo que é lado. O capitão, ele olha. Então, qual a situação? Estamos fodidos. Ruim. Vamos ver o motor elétrico. Segundo nome é Cypher, tá? Vocês veem, Cypher, vou mandar. Você tá ouvindo ainda? Não, eu tô no comando agora. Ok. Mas deixa o primeiro. O subtenente ali. Primeiro tenente! Gritos! Fala baixo. Vindo da popa. Bom, se há gritos. Não. Segurança. Já vai me soltar lá. Segurança. Soldado. Vamos ver os elétricos dentro dos submarinos, tem segurança. Vamos ver o motor elétrico se funciona. Popa é onde Jeff é a frente? Popa, traseira. Não, traseira. É a popa. É a popa de poupança. Ok. Onde você faz a manobra não? É a popa. Onde você faz a manobra não? Vamos ver os elétricos. Vocês vão indo aqui, ó. Cadê o motor elétrico? Aqui. Tá, motor elétrico. Acabou de ser o motor elétrico. Passa lá. Né? Olha o motor elétrico. Vou analisar o motor elétrico. Quais são os... Tem danos, provavelmente. Não precisa nem jogar nada. Machadado. Todo arrebentado. Existem machados aqui no navio? Sim. Qual o local mais próximo que tem aqui? Da onde a gente tá? Eu quero ver se. Ah, fica extintor, machado, tudo junto assim nas paredes. Eu quero ver se foi tirado. Você escuta um grito vindo lá do fundo. Tá indo lá. Quando você tá indo lá, você vê um soldado com um machado na mão e dá uma machadada num outro soldado. O outro soldado cai no chão. Gritando. Já até sei quem que é. Gritando desesperado. É. Tem algum outro machado ali? Gritando desesperado. Tem. Peguei outro machado, machadei a mão desse. Pegou outro machado? Tá, joga aí, vamos, faz uma jogada de ataque. Armamento agora. Força e armamento. Ó, Jeff, eu aponto alguns oficiais. Vão e cuidem da... Onde ficou o armamento? Como é que chama? Paiol. É paiol. Montem guardão paiol, não deixa ninguém pegar nenhuma arma, nem mesmo o comandante. Sim, senhor. Jeff, baixei o casaquinho, coloquei sinaizinho na lapela. Colocou o que na lapela? Sinaizinhos na lapela. Que sinaizinhos? Ah, ok. Ok. Certo. Sério, eu não entendi. Quanto deu aí? 4 sucessos? Nossa, você vai descer pra mão dele. Não, eu quero descer, eu quero só bater pra ele soltar o machado, entendeu? Você falou que queria descer. Não, foi, eu falei dar uma machada, machadada na mão dele, eu não quero descer. Você falou parecia. Eu não quero descer. Parecia que eu não vou descer pra mão do cara. Você bateu com a parte de trás, machado. É, eu quero só que ele solte o machado. Pá, quebra o pulso dele. A parte de trás. Né? O machado dele cai no chão e ele... Ele vai pra cima de você e tenta arrancar seus olhos. Eu vou tentar imobilizar. Joga força. Foi lá. Ah, eu tava mais perto do que ela, então. Não, o que ela foi? Força esportes. Ó, ele tava aqui. Ah, tá, não, tava força aqui. Briga. Não posso usar isso aí. Você não saiu do seu comandante, não chamou. Você tá comigo? Então tá. É que, tipo, ela tava aqui, ele tava aqui, o grito dois. Começou aqui. Nada. Tenho dois sucessos. Nada. Ele pula em cima de você, joga você no chão, começa a bater em você. Quantos tem de defesa? Três. Então não causa dano. Começa a bater em você. Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Começa a bater em você. Jeff, os outros soldados que foram... Contenham esse homem! Os outros soldados que foram junto, né? Vão, seguram ele. Calma, calma, Wilfred. Calma, calma, Wilfred. Calma, calma. Não, Wilfred. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Na secretaria ali do meio, onde eu tô? Como? De onde eu tô? Na sala de comandante, pra secretaria? Subcomandante? Assuma. Vem pra lá. Ah, tá indo. Pô, daqui a pouco é faxineiro. É visível? É. Quando ele fala, subcomandante, assuma. E vira e vai pra lá. Você olha assim, ó, na gola dele. O símbolo da SS. SS? SS. É. O que significa? Que mal pergunta. É a polícia especial dos nazistas. Os nazistas que batem nazistas. Ah. Por que existe? Ele é mais nazista que os próprios nazistas. Porque existem nazistas corruptos. E não são tão nazistas quanto os nazistas. Sim, é a corregedoria. Corregedoria. Você, dá pra saber, eu posso tirar o capitão e virar o capitão dele. Eu tô acima do capitão na hierarquia aqui dentro. Dá pra desmaiar esse cara? Esse? Não, esse. Por que eu vou querer desmaiar esse cara? E eu chamei uns porque três... ele é espião da SS. Chamei 4 soldados não comigo. Não tenho nada contra a SS no primeiro momento. Tenho? Dá pra desmaiar o cara. E o cara... Ah! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ah! Quer desmaiar ele? Ele vai, chega, dá uma porrada nele, mata leão nele, puf, ele desmaia. Ótimo. Senhora, o que fazemos com ele? O capitão, ele... Olha, ele tá estupefato. Capitão! Eu olho, eu amarro! É um prisioneiro, não sei disso. Não, mas o cara tá fora de controle. Capitão, né? Ele. Olha. Aprisionem-no. Levem pra. Tem cela no submarino? Claro que não! Tem, né? Tem. Não, não tem cela. Não tem cela, mas tem dá pra. Cela. Pode prender no. Coloquem-no no confinamento. É. Prendam-no. No banheiro. Mas tem um gema, dá pra algemar na escada. Por isso. É, por isso que eu falei, prendam ele. Prendam-no, levem-no pros dormitórios e prendam-no lá. E amordar assim, por favor. Isso. Acatado. O senhor está bem, senhor? Isso foi estranho. Ah, com certeza foi. O que aconteceu com esse soldado? Algo muito ruim, porque ele acabou com os nossos motores. Sim. Cheguei aí. Tem escotilhas, né, assim. Pra fora? Pra fora. Não. Por que não? Quebra tudo. Exatamente, precisa da aguenta, Jeff. Ô, louco, claro que aguenta. Não. Nunca viu já custou? Não, mas isso daí... É um negócio desse tamanho. Não, mas é que submarino de guerra não tem. Porque, inclusive, é ponto de fraqueza na estrutural. Sim. Vai... Se quiser, pode buscar fotos submarino. Que não saco. Tem. Eu queria que tivesse. Não tem ainda na linha. Pra ver um bicho vindo? É, pra ver um bicho vindo. Isso é legal. Ok, já cheguei. Bom, mas tá os caras lá no periscópio. não, porque as... Tá no periscópio, sim. Ah, dá pra ver. E aí você não, chega. Nessa e eu preciso mijar. Não, mas... Tem lanterninha esse. Peraí que eu faço xixi. Aguentei. Assim, dá pra ver... O xixi pegar o carregador do celular que tá acabando a... Nossa, porque, Rafa, muito escuro. Mesmo que desce pra alguma coisa, você não sabe ver nada. A menos é escuro, 200 metros. Tem a luz. Se for aqueles peixes que tem luz, dá pra ver. Se for um peixe que não tem luz, não dá pra ver. O periscópio você só usa pra ver pra fora da água. Sabe o que é o periscópio? É um espelho. Inclusive, você não pode abrir o periscópio, tem que dar profundidade do periscópio, porque senão vem trago. Ah. É um espelho aqui e um espelho aqui, Rafa. Entendeu? Vamos subir. Mas não tem proteção? Assumo nessa porra. Por isso que eu fiz o cara da CS. Você entendeu porque eu tenho tanta intimidação aqui? É, investigação? Assim, metagame, eu acho que tem demônios aí. Então a CS não vai fazer muita coisa. Mas sabe qual é o pior? Tinha nego assim nos submarinos. Acha? Tipo, eles ficavam infiltrados pra. Se alguém quisesse, sabe, demandar, se alguém quisesse trair, já na hora. Não, é, tá certo. Quem foi? Certo, certo, certo, não tá, né? Por que não? Porque o lado dele não é certo. Por isso que, inclusive, eu troquei minha patente. Minha patente era Obstumfurrer. O Furrer só tem na tropa da SS. Por isso que eu troquei minha patente aqui pra Obstlieutenant. Entendi. Hello, dog. Hello, dog, my old dog. Assuma. Os caras vão passando comando como se fosse uma coisa diva, tá ligado? Divas, né? Assuma comando. Faxineiro, assuma aqui. É. E limpa esse chão. Enquanto isso. O que é isso? É um passarinho. Saúde. Tá maluco. Eu fiz um personagem todo voltado já pra essa ideia de SS, sabe? Eu tenho 4 intimidação em especialização em ameaça. Você vai ter especialização em tirar cargos. Eu tenho astúcia 4 de detectar mentiras. O maluco ficou louquinho. É, tem ligado. Você tá me atacando? Vou botar isso pra cá. Onde estávamos? Comigo, chega lá. Que ajuda. Eu quero, eu não enxergo. Faz aí pra mim. Obrigado. Bom, você chega lá. Então, os 4 reunidos lá é mais o capitão. Chega esse mãozinho pra trás. Conseguiram conter essa bagunça já? Sim, subtenente. É, primeiro tenente. Nossa, horrível isso. Horrível. Sim, primeiro tenente. Foi contida. Senhor, né? Senhor comandante. Estou assumindo o controle desse barco. Você obviamente já demonstrou que não é capaz de agradar o Führer. Levem essa pessoa para a cabine do comandante. Que pessoa? O cara preso. Ah, o cara preso? É. Sim, senhor. Não pode fazer isso. Posso. Essa é minha nau. Porra. Você quer ir preso também? Mudei pra trás, tranquilo. Hi, Hitler. Achei que teria que recordá-lo das regras. Enquanto eu interrogo ele, você pode ficar no comando. Mas eu quero que faça tudo em silêncio e coloque esse navio para navegar o quanto antes. É, senhor, eu não sei se vai ser possível. Os dois motores estão avariados. E bem, bem avariados. Conserte. É consertável? Senhor, tivemos perca total dos motores. Não há conserto. Quem foi responsável por isso? Ele? Foi ele, senhor, mas ele está fora de si. Os caras estão levando ele lá, pô, comando. Ele deve já não está mais lá, inclusive. Psicótico. Acho que ele não aguenta ouvir os corpos. Vamos para, vamos para a sessão de comando. Não quer que eu interrogue? Vamos fazer isso já. É. Waltz. Como que a gente chama o cara? O comandante agora? Boa pergunta. É o Robert Grumber, como é que é aí o nome? É Obersturmführer. Não, não pode chamar disso. Obersturmführer. Obersturmführer. Ó, Uber na rua. Obersturmführer. Ó, é Ubers. Uber. Turn de rua. Uberstairs. Führer. Really? É. Oberstern Spear. Senhor comandante da SR. Diga. É, acho melhor reportar o que ocorreu pra mandarem nos buscar. Vamos à sala de comando. Vamos. Voa. Passa o acelerado. Anotado. Ignorado. Teve um acatado. Então não é acatado. Não, anotado. Anotado, isso anotado. É, subcomandante? Sim, sim. Onde estamos? Mostra-me no mapa. Estamos aqui, latitude. Onde a gente está, Jeff? Posição. De qual cor? No meio do Ártico. No meio do Ártico? É, você está no Ártico. Perto da Grã-Bretanha, mas é o Oceano Ártico. Ótimo. Tem gelo? Não. Não tem nenhum placa de gelo? Não. Bom, só se for, assim, eles não estão tão ao norte assim, já estão perto da Bretanha. Ok. Onde vocês estão? Que deck? Na sala de comando. Sala de comando. No meio. Ok. Daí o negócio. Vocês estão aqui assim. Ok. Eu vou até a máquina Enigma, lá eu configuro para comando e reporto a situação. Ok. Nós temos explosivos aqui? Temos. Muito bom. Vamos interrogar o... Quando ele fala, o capitão fala pra você, temos, você escuta... Acho que não temos. Uma explosão. O submarino inteiro começa a chacoalhar e sirene... tocando. Desliga a sirene. Desliga a sirene e aí vocês escutam... Emergir. Hellwaltz. Nós não temos motores. Emergir não precisa de motor. Não? Não. Então tá bom. Eu acho que nós estamos indo ao contrário. Ouça esse barulho. Quê? E aí vocês vêm com um corre-corre de soldados indo pra lá e pra cá. O que tá acontecendo, Jeff? O que está acontecendo? É. Soldados correndo desesperados, com ferramentas. Segura um. O que está acontecendo? Os lastros explodiram! A água está entrando por todos os lados! Precisamos reparar! Estamos afundando! Herr Comandante! Fala! Sim, senhor! E sai correndo. Ok, Jeff, qual a chance de consertar esse navio? Se explodir os laços, a gente não vai conseguir emergir. Se a gente não vai conseguir emergir, a gente não vai conseguir tirar as pessoas daqui de dentro. Qual quantidade nós estamos? 200. Eu peguei operações secretas. Eu posso tentar secretamente, ele nem sabe. Que eu tenho pode. Eu tá secreto também, ele nem sabe. Isso dá certo, operações secretas. Porque é amanhã. Pior que eu também peguei a mesma coisa, Rafa. Somos nós três. Ah, os três, os protagonistas. Três da CS. É, os três. Vocês querem ser da CS também, os três? Vai virar uma cena Scooby-Doo. Se for oportuno, amor. Se for oportuno. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Ok. Deixa só ele se revelar, que aí se for morto. Vamos lá falar com o Wilford. Acho que é um momento, Sherlock. Estamos afundando. Exato. Estamos afundando, Sherlock. Sabe consertar um navio? Em off, eu sei, mas eu não quero ir. Lá fora? Não. Lá fora. Você é louco? Lá fora a gente não consegue. Uhum. Obviamente. Até dá. Vocês têm alguns escafandros aí. O que são escafandros? Aquela roupa de mergulho primitiva. Quantos escafandros? Os homens das cavernas. Tem três escafandros. Nós temos três. Tão escafandros. Tão conveniente. Olha o conveniente, né? 42 cantando. Quantos escafandros tem três? Só três. É tipo o Titanic. Eu pego um soldado que tá aí. Eu quero o relatório dos danos em 2 minutos na sala do comandante. Sim, senhor. Se a gente, esse navio não vai mais ajudar o Führer, mas as informações do cara que fez isso podem talvez ajudar. Ele pode ser algum espião. Vamos interrogá-lo. Rápido. Vamos, comandante. Ele é capitão. Eu tô comandando aqui, né? Então, vamos, capitão. começo a preparar um... Como é que faz? Estava as impossibilidades de se locomover. Pra sair? Rota de fuga. Não, não é rota de fuga. Eu não entendi também, ele perguntou. Como é que chama com as pessoas? Evacuação. É, começa a preparar a evacuação. Como assim? Não questione! Vamos. Prepare a evacuação. Okay, eu vou me revelar na SR! Esse cara tá fumando! Você vai na SR pra destituir ele! Mas o Sérgio daí é um subtenente, eu não sou o primeiro tenente. Isso. Ele montou a trap direitinho, fila da puta. Ok, vocês estão lá na sala de comando e o Wilfred tá desmaiadão. Wilfred tá desmaiadão? Desmaiadão. Tapa na cara. Eu, do outro lado, só pra acordar direito. Ele está vindo. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça? Tiro na cabeça. Não, você não pode dizer, deixa ele dizer pelo menos quem tá vindo. Qual, o Alto 88, peguei a minha arma do SS, tiro na cabeça. Mas a gente não pode tirar aqui dentro, não é? Vai estragar mais? Não é uma boa ideia ficar tirando aqui dentro. De qualquer forma, a pistola no, você podia ter pegou a cabeça, não vai estragar. Isso aqui ainda tá vindo, né? Exato, né? Mas ele está obviamente fora dele. O que aconteceu de manhã deve estar atrapalhado. Senhor! E isso é motivo pra matar um homem? Pobre Wilfred! Ele era um bom soldado, senhor! Não, não era. Ele só estava enlouquecido. Ele acabou de afundar esse U-Boat, coisa que nem os aliados poderiam fazer. Mas ele... Claro, os aliados, os inimigos não estavam aqui dentro. Ele estava fora de si, senhor. Eu quero um engenheiro aqui agora. Talvez a gente possa desmontar um torpedo. Eu tava pensando nisso. Se a gente voltar o torpedo, a gente vai pegar só a parte de propulsão e tirar com algumas pessoas aqui, pelo menos. Sim. Mas não todas, pelo que você disse. Temos botes salva-vidas aqui. Temos botes salva-vidas. Aqueles auto-infláveis, né? Tem. Quantos a gente tem? 3. Não! É um número mágico? Não, tem que ser o equivalente pra pegar toda a tripulação. Fala isso pro Titanic. 3. Só que é aqueles botes grandão, né? Só que você sabe que não dá pra gente sair daqui com o bote? Dá. Não dá. Nós estamos a 200 metros. Dá. Por causa da pressão. Se a gente subir demais a pressão, dá. É isso, morre. Rafa, se você ficar aqui, você morre também. Mas é uma morte horrível também. Pela pressão. Outra explosão. Você tá de brincadeira comigo. Olha só. A situação está saindo fora de controle. Todo mundo pra polpa do navio. Vamos sair daqui. Pra polpa. Pra frente é o quê, Jack? Pra polpa da nau. A frente é proa. Proa. Todos pra proa. Da nau. Ok, Jeff. O que a gente vai fazer? A gente vai usar os tubos de torpedo pra sair daqui de dentro. Vamos sair de 4 em 4. Lá fora, juntar. Tá. O que é isso? Tá. Pancadas. Estão tentando arrumar? Parece que não, senhor. Parece que você é virado a tirar. Vocês escutam barulhos de tiros, metralhadoras, tiros de pistola. Ele não me chamou, mas eu vou pra prova também. Eu chamei ele, falou todo mundo. O som vem lá do fundo. Ok, tem algum engenheiro aqui com a gente, eu chamei um da engenheiro. Da frente e do fundo. Chama engenheiro, chama engenheiro. Ainda não chegou o engenheiro. O que você quer saber? Eu quero ativar um torpedo. Você ia ativar um torpedo? Você tem o quê? Tem bastante coisa aqui. Ofícios? Mecânico. Bom, acredito que sim. Senhor, tem talvez inimigos aqui. Então, a gente estava perto da sala de controle? Vocês estão aqui, ó, na sala de controle. Então tá, Jeff. Cadê a sala de controle? Olhei o Enigma. Control Room. Olhei o Enigma. Chegou alguma mensagem? Enigma? É. Sim, começa a chegar mensagem. Começa lá. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, digitar no Enigma. Parou? Para. As luzes apagam. Ok, o que estava escrito ali? Como é que eu consegui ler antes de apagar a luz? Tava lendo já. Que mensagem que você mandou? Bom, o que tinha acontecido. Em qual a situação? Que a gente tava naufragando. Ah, que vocês estavam naufragando. Sim. Que ela tinha sido sabotados, que estavam naufragando e a nossa posição. Ok. Tá. A mensagem dita é... Enviaremos resgate. Ok. Aguardem. Eu fecho as portas da, pra isolar a nossa, nossa sala. A gente fecha a escotilha ali. Ok. Você consegue? Vocês estão aqui, ó. Então, tá. Eu fecho. Fecha essa escotilha. Consegue? E fecha a porta daqui, ó. Consegue? Sim. Ok, Jeff. Puxa meu casaco, pega meu MP40. Vamos. Vocês vão onde? Pra frente. Pro outro navio. Pra torpedos. Ah, pros torpedos. Tem vocês, tem alguns soldados com vocês também, sim. Certo? Eles estão armados, né? Não, soldados não. Tá, tem um soldado lá no sonar, tentando ouvir alguma coisa, e aí as luzes apagam. Peguei minha lanterna. Pega a lanterna. Que vamos. Bom que pegou a lanterna, né? Senhor. Tem um soldado... Eu não peguei equipamento, eu esqueci. Tem um soldado tentando olhar radar, mas aí acaba a força, né? Agora você deve fazer também? Por isso que eu tenho uma pistola. E aí o soldado do radar, quando acaba a força, ele corre e vai no periscópio. Sai daí. Põe os olhos no periscópio. Você grita com ele? Sim. Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Calma! Para de tirar as pessoas! Mas, senhor, o que você está fazendo? O problema das pessoas são as pessoas! Estou resolvendo. Ah, faz uma jogada aqui desse tiro, vai. Tá. O que eu jogo? Você vai jogar... What the fuck? É destreza mais armas de fogo, eu você acho. Você tá sendo nazista pros outros. Eu tô sendo CS. Combate CS, sim, armas de fogo. Força. Tá doido? Ele gritou, se matou. Exato. Não tem lógica se matar um cara aleatório assim. Ele gritou, ele tava entrando em pânico, eu acho. E o que tem? Entrar em pânico é motivo de morte? Agora é. Claro que não. Nossa. É. Cuidado. Vou guardar agora essas palavras. Ele é insano. Bate bem, não. Combate desarmado. Tá errado esse resumo. Preciso combate retificar. Desalmado. Combate desalmado. Armas de fogo em combate próximo... Cadê? Mas deixa ele atirar e mata logo. Hã? Destreza é arma de fogo, né? É, destreza então é arma de fogo, menos a defesa do cara. Se tem defesa contra isso. Contra um tiro, que eu duvido. É só... É colete, né? Eu duvido que todo mundo dando colete dentro do submarino. Dois sucessos. Exato, entendeu? Já somou o dano da arma? Não. Soma 3 dados da arma. Ah, é 2, não é? Ah, 2. Então, 2 sucessos, mas... Mais um, 3 sucessos. 3 sucessos. Tira na cabeça do cara. Queima a roupa, né? Devia ter dado uns dados de bônus. Queima roupa é redutor. Pistola? Porque qualquer arma de fogo. Nenhuma arma de fogo precisa tirar queima roupa por causa do recuo. Ah, lá onde eu tenho. Qualquer arma de fogo. Ah, você tem redutor. Nossa, que absurdo. Não faz sentido. Então um cara que se suicida nunca morre. Não, mas ele é bom nisso. Tem como ele é especialista em suicídio. Especialização suicida. Mete o tiro na cabeça do cara. Ele cai no chão, agonizando. Ele não morreu? Não. Com 3 dano ninguém morreu. Quanto tiro? Ele começa a apontar pro periscópio. Você vai, passa assim, dá outro tiro nele. Eu vou largar o periscópio. Alguém mais pode ter alguma regra? Pode rerolar aí com 3 dados de bônus. Vê se você mata ele. Enquanto ele tá tirando, eu vou lá olhando no periscópio. Quero ver o que o cara viu. Você vai olhar no periscópio? Eu vou. Tá. Quantos dados falou de dano? Mais 3 extras. Dois sucessos. Dois sucessos? É. Vai dar mais um tiro na cabeça. E ele para de se mexer. Fica sangrando ali. De vez em quando dá uns espasmos. Ainda não tá totalmente morto. Mais alguém. Caralho, o cara não tá morto ainda. Você vai. Olha no periscópio. Na hora que você põe os olhos. Pra ver lá fora. No meio da escuridão, quando você põe os olhos, você vê uma imagem. Assim, um rosto. O que é isso? Um rosto? Um rosto. Humano? Humano. Os olhos arregalados, os dentes errados. Olhando pra você. Encarando. Você gela inteirinha por dentro. É o... E aí quando você dá aquela travada assim, aquele olhar se afasta um pouco. E aí você vê o cabelo dele, o contorno do rosto, tudo. É o John Smith. E aí vocês começam a escutar no casco. Batendo. Tum, tum. Não há ninguém. Você falou pra gente o que você viu? Falou, calma. É o John Smith. Bom, eu não sei o que está acontecendo, mas um soldado não vai conseguir entrar aqui. Jogado morto, menos ainda, né? É o que eu espero. Vamos pra pro. Começa. Aí vocês ouvem o som de água entrando no navio, no submarino. E aí ele começa a afundar pra frente. Proa já era. Sobrou a popa. Vamos pra popa então. Já que é sobre a popa. É o que tem, né? Mas havia tiros e. Caos. É, já estava com o caos. Você tem armas? Tem. Tem arma? Sim, senhor. Abra a porta. MP44 segurou a lanterninha. MP40, né? Eu não abro a porta e deixo ele. É porque eu vou abrir ela com uma metralhadora, né? Quando você abre a escotilha aqui, ali é a sala do motor, é o verdadeiro caos. Todos os soldados que estavam pra popa da embarcação, eles estão enlouquecidos, estão se atacando, lutando entre si. Ó, ficou escuro no submarino. Fecha a escotilha! Você vê os soldados se atacando com machadada, outros arrancando os olhos dos companheiros, tá? Eles arrombaram o paiol traseiro, pegaram as armas e estão atirando uns nos outros, atirando no motor, tá? Vocês podem jogar um teste de percepção. Autocontrole e raciocínio. Tá vendo que era com nossa! Perseverança, eu falo isso. E tem um. Quatro. Quatro? Um também. No meio daquele caos, daquela confusão, vocês veem duas coisas que chamam a atenção de vocês. Um soldado que vem correndo com tudo na direção da escotilha, armado de um punhal, e vem correndo com tudo, como quem quisesse atacar vocês. E um pouco adiante dele, ele passa ao lado de dois outros soldados que estão brigando um contra o outro. Um enterra um punhal na barriga, o outro pega um punhal e enterra no pescoço. E eles não se defendem dessas apunhaladas, porque a outra mão deles está ocupada disputando um objeto que está preso por um cordão, como se eles estivessem disputando um colar. Dog tag. Quando você pensa nisso, dog tag, e aí você fixa os olhos, você vê que não é uma dog tag. Que é? É um pingente. Um pingente estranho. Você tirou 4 sucessos, né? 4. Foi muito bom. Vou mostrar o que que é. Foi um plot twist no SS, né? Eu pensei exatamente no caso do vermelho. Tem um milhão de abas abertas. No russo é a mesma coisa. Tem um cara lá que tá... Na hora que o capitão começa, sai do caminho, o cara... Opa! Opa! Vamos parar aí! É o primeiro cara a se fuder. Cadê meu dog tag maldito? Porque o capitão tava junto com os primeiros oficiais, todo mundo tava mal acumulado, né? Era o cozinheiro, o cara da SS. Sério? Da SS não, da SS russa, né? Sim. Da... Esperta. Deixa eu abrir a imagem do maluco. Russo? KGB. KGB. Russo é KGB. Era o cozinheiro. Quando vi que o capitão ia entregar o navio pros americanos, ele começou a botar o navio. O cara não ia... O SS? Caralho, que porra é essa? Pingente. Esse é o pingente que eles estão disputando. Estão disputando avidamente esse pingente. E eles estão lá, né, segurando o pingente, puxando o pingente com uma mão, presta sua mão. Segurando o pingente, aí um enterra a adaga no peito, o outro pega o punhal, bate no pescoço e eles não largam na porra do pingente. Desesperados, lutando pelo pingente. Começam a se esfaquear, até que um deles começa a ceder ao abraço da morte, vai tombando, soltando o pingente, e outro sorrindo conforme ele vai ganhando a posse do pingente. E outro correndo com tudo na direção de vocês, e ele salta para atravessar a escotilha. Tiro. Você dispara, você fecha, e ele tromba na escotilha, cai no chão, levanta e começa a raspar a escotilha com a adaga. Eu consigo entender o que é esse pingente. Tem poder de explodir a parte de trás pra tentar desvincular aquela de trás. Isso não é um foguete não, velho. Ela tem diesel, a gente pode dar um tiro no diesel pra incendiar. Não, não, é possível. Foi recarregado os torpedos? Sim. Provavelmente, senhor. Dispare. Sem abrir as comportas. Ok, senhor. Mas você irá explodir a gente? Eu sei que eu não tenho muito o que fazer, mas... não quero morrer assim. Tem algum engenheiro aqui? Eu sou. Ah, sem explodir os torpedos, sem abrir a comporta, sem disparar, eles vão bater na comporta e vão explodir. Essa sessão vai aguentar? Essa o quê? Essa sessão dos marinhos aguenta? É possível que sim. Pra mim sim. Mas vai encher a polpa de água. Afundaremos mais rápido ainda. Mas a proa vai subir. A proa vai subir. Não, pois a proa também está cheia de água. Põe a imagem do naviozinho de novo. Sim. Trabalho com imagens de Deus e paches. A proa tá enchendo de água. A popa e o converse. A proa e o timão. Entrei de gaiato no navio. A nossa opção é sair pelo... como é que dá zoom isso aqui? Pela escotilha. Quantas pessoas? É. Vocês. Tinha 40. O ex-capitão. Joga 2d10. Não, na sala de comando? Uhum. 1d10. 9. 9 candangos. 9 mais ou. 9 mais vocês. 9 mais vocês e o comandante, o capitão. O ex-capitão. Temos 13, então. A gente fechou a escotilha da frente já, né? Uhum. Os dois lados da escotilha estão fechados, soldados? Então. Sim. Ah, quando você pergunta. Sim, senhor. Aí você escuta um soldado vindo lá da proa. Senhor, eles estão tentando abrir aqui! Preciso de ajuda! O paiol ainda perto. Outros três soldados vão e começam a segurar. O paiol é perto do. Tem paiol na frente e paiol atrás. O paiol é perto da sala do comandante, provavelmente. Perto ali. Jeff. A gente tem acesso então daqui. Não, você tem que atravessar a escotilha. Ah, tá aqui o paiol. Por que você vai com o paiol do outro lado? Como que eu uso esse bom senso aqui? Mestre, me deu um bom senso. Não sei, como é que funciona o bom senso? Vocês lembram? Você sabe que ele pode pedir, depende da situação, ele pode pedir uma dica. Ele pede ou ele rola e se der certo ele rola? Eu acho que ele pede, eu acho que é 3 ou 4 pontos. Tá, bom. É 4 pontos. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, vocês têm que ganhar controle da situação. Os caras estão enlouquecidos, destruindo tudo. Vocês têm que impedir isso daí. Não tem pô, não tem pô, não tem tripulação. Tem comandante. Bom, senhor. Comandante, comandante! RSS! A escotilha! Tá abrindo. Eu vou lá segurar, porque acho que não tem jeito pra segurar. Rola. Fala raciocínio e autocontrole. Ganhou uma de graça. Corri lá e seguro. Correu lá e segurou? É. Ok. Joga força e esportes. Esportes. Talvez eu não pegar. Nossa, tirei um sucesso. Eu tenho dois. Mas eu não explodiu. Se não tiver nenhuma ideia. Só um sucesso. Eu tenho dois. Você vai segura. E aí fica alguma coisa fazendo força, tentando abrir a escotilha. Temos um grande problema aqui. Eu vou olhar. Você vai olhar no periscópio? É. Não okay. Olhe. Que? Não olhe. Quando você olha no periscópio, você vê luzes do lado de fora do submarino. Há luzes. E aí você olha, o submarino ele afundou tanto que você já consegue ver o fundo do oceano. Iluminado oceano. Por uma gigantesca cidade. Não, real já era. Isso já era a pressão. A gente já morreu já. A pressão já destruiu o navio, o submarino. Uma cidade. Parece uma cidade grega. Muito antiga. E dela emanam luzes. De dentro dos seus prédios, teoricamente abandonados, emana uma luminosidade. Joga a percepção. Raciocínio e autocontrole. Temos tanque de oxigênio. Se a gente acha... onde estão os tanques de oxigênio? Tanques de oxigênio? Sucesso, dois sucessos. Qualquer lugar mesmo no comando. Dois sucessos. Acho que deve ter nos dormitórios, deve ter aqui também, na sala de comando. Aqui que é a parte da saída também deve ter, né? Vamos explodir a parte de trás. Igual que quanto? Dois. Pera um momento, se eu preciso ficar aqui. Alguém tem alguma ideia melhor? Ótimo. Senhor. Joga aquele pingente do navio. Estamos numa cidade. Ótimo, peça ajuda então. Você vê uma... Comandante, alguém não faz sentido. Caminhando sobre o convés do submarino, indo na direção do periscópio. O que você vê faz com que sua mente fique à beira da loucura. Você vai jogar um teste pra mim de... Ele vai usar a sanidade aqui. Perseverança e autocontrole. E você precisa ter 3 sucessos pelo menos nesse teste. Eu vou usar. Se não ser o próximo, eu tomo um tiro. Então você vai enlouquecer. Eu não quero dar SR. O que você vê SS. É isso aqui. Eita, foda. Saiu de cada vez. Eu não posso. Olha só, tu vai morrer rápido. Puxa na cabeça de cada um, eu sou o último. Sabe que você começou a matar todo mundo do mato C, né? Não foi? Ai. Joga tudo de uma vez, Rafa. Não. Vai morrer. Joga tudo de uma vez, Rafa. Vai, quando falta 3. Vai tomar um tiro na cabeça. Rafa, joga tudo de uma vez. Um sucesso. Puta que pariu. Rafa, é que eu sou humilde. Deixa ele. Viu, bem feito. Aí, eu vi. Né? Só um sucesso. Ok. Como é que eu vou fazer agora? Tá, vai ficar insano. Cadê as perturbações? Lá no final. É no fim? Não, no começo. Quer dizer, no meio? Eu não pedi a fundo, você escolhe só um final. Será que é no começo? Temas dramáticos. Não é no finzão. Destruição de objetos. Mano, essas coisas que não dá pra. É foda, né? Essas bichas não tem como entender. Eu tô sem ideia aqui, na real. Eu matava todo mundo morto. Incluindo a gente. Você já tá fazendo isso. Eu mato você. Já tá fazendo isso. Achei que não dá pra explodir as partes da gente. Tá sem energia. Como a gente vai fazer o comando de explodir? Né? Você vai ter que fazer algum reparo de emergência ali pra conseguir explodir. Ou então a gente pode meter bala. Perturbações. 94. Quanto lá tinha lá pra trás? Hum? Quanto a gente ficou lá pra trás? Estão uns 30? Uns 20. Tem gravado? Perturbações, tá? 96. É. Tirou um sucesso ainda. Uhum. Perturbação leve. Obrigado. Joga um D10, Rafa. Ah, no final é do vampiro. Massa. 4. Cara, eu acho que tem perturbação nesse final. Tem que ter. Tá. Que porra é essa? Essa é uma ideia, não é isso? O cara da SS é o Hans Landa do Bastardos Inglórios. E aí, eu não assisti ainda. Só assistiu? Não. Aí você vê agora de loucura que é. Eu preciso assistir. Certo. Aquela imagem que você tá vendo, caminhando na direção do periscópio, é tão absurdamente insana, grotesca, que você não consegue tirar os olhos dela. Você fica fixo naquilo, observando cada movimento daquele ser bizarro que se aproxima de você. Você não consegue desgrudar os olhos dele. Você fica fixo ali. Sei como é isso. Quando você tá com medo. Ok, Jeff, olho, eu vejo ele assim? Vê, ele tá lá olhando no periscópio. Puxo pela parte de trás, tapa na cara. Ah, não vai dar o tiro? Não, que o senhor tá gritando. Sempre pensando. Puxo minha daga. Da SS e cravo no periscópio pra quebrar o espelho. Que susto! Vai destruir o periscópio? Vou. Ok. Senhor. Tem. Eu falei pra não olhar. Outro tapa. Você não entende. Eu disse pra olhar. 3 tapas. Foca aqui. Foca. Quebrei. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer? Passos. Matar todos que ferem nosso firra. começa a fazer força lá na, na escotilha. Esses britânicos estão com uma armadura diferente. Esses britânicos estão com uma armadura diferente. Tem um canhão dois na sucessos. Cabeça de um. Três. Tá resistindo bravamente. Tá pensando o que, meu cara? Eu olho pra... negócio. Dá pra ter um jeito de prender? Tem, a escotilha ela é um volante de metal com três hastes que ligam ao eixo central. Se tem você colocar alguma barra grande o suficiente, você consegue travar no machado no lateral. Machado poderia. Ah, o machado aqui. Coloca lá. Você não faz nada. Ponto. Por isso que ele é da SR. Exatamente. SS? SS. Eu também sou, mas ele é uma patente maior. Ah, entendi. Todo mundo da SS. Todo mundo submarino da SS. Todo mundo da SS. Submarino foi mandado pra uma trap pra eliminar a SS. É submarino. Com dois S. Submarino. Submarino. Você sobe lá com o negócio, põe o machado ali, vai girando. Ela lá resistindo. Vai, encosta assim a lâmina do machado assim na lateral da. Do tubo da escotilha, né? E conforme o que tá lá fora faz força pra abrir, a lâmina do machado vai raspando assim até que ela crava no metal. Vira uma cunha, né? Vira uma cunha, fica travado. Vem aí, Uda. E aí vocês vêm. Vamos abrir o caminho até a popa do Noel. Prometo o B10. Vamos. Vamos ter. Aqui tem fita? Eu prefiro enfrentar os fita, nossos homens fita. Loucos do que o que eu vi. Que é Durex. Eu acho que não tinha sedimentado ainda. Não tem nenhuma fita que gruda? Eu acho que não. Como você acha que não? Tem fita que gruda? Não, acho que não. Os caras têm granada, tem tanque de guerra, não tem uma fita que gruda. Não, o fita crepe foi inventado acho que nos anos 60. Mas isso é fita crepe? É fita... isolante, Durex. É, qualquer coisa que gruda. Não tem uma coisa assim aí? Cara, eu não sei se existia isolante, isso na época. Isolante, talvez. Só super bomber. Não, se tinha até encapamento de fio, como que eles isolavam o fio do banheiro? É, eu tô pensando aqui, como é que eles faziam pra isolar o fio? Borracha. Só foi tira de borracha. Jeff, tem alguma coisa que gruda aí que. Tripa de mico. É aquela tira de borracha fininha que você. Tripa de mico? É, tripa de mico, exato. É, só se for isso. Borracha, assim, umas tirinhas de borracha. Eu não sei se existia fita isolante na boa. Tá, eu tenho vamos dizer que tinha, pronto. Eu tenho quantos carregadores da MP40? Quantos carregadores? É. Acho que uns 4. Perfeito. Pego o que tá na arma, apoio aqui, coloco o próximo, virado de cabeça pra baixo, prendo. Sim. Faço isso no outro também, que aí fica mais fácil de recarregar. Uhum. Preparo, tô com duas pistolas aqui, a metralhadora. Caramba, você foi bem armado, hein? Eu fui. Tirou do cu, né? Não, tava aqui, Rafa, desde o início do jogo. Não, mas você tirou visualmente do cu. É. Não, sabe onde tava? No casaco. Por isso que eu fui pegar o casaco no quarto. É, mas quando você põe a mão assim pra trás pra pegar do casaco, todo mundo vê você tirando do cu. É, efeito visual. É, filho, é anal. É, Hilda. Capitão, eu puxo a pistola pra ele. Vamos sair daqui. Vamos, abre o escudo. Tenho minha própria arma. E puxa uma pistola. Não esperava menos. Abre essa porta. Agora eu abro a porta. Pum, já tiro que deve ter um puto esperando. Abriu a porta? Já, deve ter gente que já sai atirando. Tem alguém ali? Silêncio. Bem na porta? Silêncio. Silêncio? Silêncio. Luz. Com a lanterna. E arma. Quando você ilumina. Ah, eu passo a fita crepe, agora a lanterna tá presa no cão da arma. Pronto. Quando você ilumina com a lanterna, vocês olham. A cena é assustadora. Os soldados, eles estão todos mortos. Sangue, pedaços de corpos espalhados por todo o deck. Não, deve ter no mínimo um vivo, né? De boa, tá muita gente. Só tem gente morta ali. Só vejo gente morta, senhor. Camisa vermelha. Não. E aí vocês veem um vulto passando, fugindo da luz da lanterna, indo lá pro fundo. Um soldado vivo. Aonde liga as... Ele carrega em sua mão um pingente. Onde que a gente liga as luzes de emergência? Ah, eu sei, eu devo saber, porra. Automaticamente. Perto, perto dos motores ali tem um quadro elétrico. Põe de novo aí, vamos ver onde a gente tá. A imagem tá bonita. Mas eu quero ver onde a gente tá. A imagem tá bonita aí, ó, que legal. A gente tá perto dos motores, bem na frente. É, vocês estão aqui assim, ó. Os motores estão aqui. Entre os motores diesel e elétrico tem o quadro de eletricidade. Um gerador, tudo que comanda o submarino. Soldado número 3, vai na frente e religa a energia. Vamos. O soldado número 3, ele vai na frente. Pode deixar que eu vou na frente. Eu não sei lidar com isso. Sim, senhor. Tem arcarismo? Tem o deslocamento do escuro. Tô indo com a luzinha também ali, então vamos indo. Vamos, Hilda, vamos dar cobertura para o jovem Sven. Sven. Sven vai na frente. Tem deslocamento mais 14. Jeff. Cada corpo passando ali, investigação rápida ali pelo corpo, saber se tá vivo mesmo ou morto mesmo. Quero certeza que tá morto. Você vai olhando e vendo. Todo mundo morto conforme você vai passando. O Sven vai se afastando, se distanciando de vocês. E já tá lá na frente, sozinho. Filho da puta, não. Indefeso. Eu vou indo. Eu ando mais quase a mesma coisa que esse. Você não tá lá na frente, sozinho, indefeso? Tô. Aí. Eu mereço morrer. Eu ando mais quase a mesma coisa que você. Você quer andar com a gente, né, porra? Eu tô, tipo... A Hilda vai indo atrás do Sven, vai acompanhando ele. Os outros soldados, eles vão olhando horrorizados pra aquilo. Vocês me cobriram. Vocês deram armas pros soldados? Não. Só oficial tem arma aqui, só nas quatro. Um dos soldados vai e pega uma arma do chão e olha pra aquilo. Jeff, linguagem corporal, quero saber o que ele tá pensando. Tremendo. O que ele tá pensando? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, ele tá com a mão na mão. É o básico. O Sven tá indo lá na frente. Não, quero saber se ele é perigoso. Quero. Arma tremendo. Linguagem corporal dele. Ele tá com a arma assim pra baixo. O Sven lá na frente, ele aponta assim pro alto. Acima da sua cabeça, Sven. Você nem percebe. Pouquinho na sua frente, Hilda. Você também não percebe. Eu também não percebo. Ele aponta pra aquilo. Ele aponta pra aquilo, a mão tremendo. Aí ele olha a arma. Põe a arma na cabeça. Dá um tiro e se mata. Tentou matar o que tá acima da gente. Toma. Né? Ok, Jeff, vira pra que ele apontou. O que é? Você vira pra onde ele apontou, ilumina. Quando ouve o tiro, vocês ouvem o tiro e vocês olham pra trás? Sim. Olham pra trás, vocês veem. O Hans apontando assim no alto das cabeças de vocês. Imediatamente vocês olham para aquilo e vocês veem uma coisa bizarra ali. Do jeito que a cena foi descrita, parece que ele matou o cara também. Não, né? O cara tava atrás de mim, eu tava voltando pra ele. Parece mesmo que ele matou o cara também. Não, você virou o cara de costas, virou e virou pra frente. E, tipo, a gente já viu ele matar. Deu um tiro já. Então, vocês veem essa criatura. Ele nada mais é do que uma cabeça extremamente nariguda e uma bunda peludinha com pés. Tá em cima do motor a diesel. Ele para, olha vocês com aqueles olhões arregalados. Linguagem pra olhar, pensador, Jeff. Sim. É ameaçador? Tiro. Ameaçador. Vai meter bala na coisa? Eu já fui. Então atirem. Vou meter bala na coisa. Faça a jogada de cabeça ataque de vocês. Qualquer mesmo. Destreza, armas de fogo. Vai atirar também? Não. Não? Vou pra frente. Antes de vocês atirarem. Perseverança e autocontrole. Dois sucessos só. Um sucesso só é necessário. Ainda bem que é um só, porque eu tive um. Esse é menos assustador. Ai, que fofo. Como que se pode ver essa porra fofinha? Três sucessos. Você tem problemas sérios. Cara, eu achei muito fofo. Não, esse é feio. Tava deixando feio. Esse é muito fofo. Muito fofo esse negócio bizarro. Muito fofo. Aí. Como que ela pode deixar essa porra aqui fofo? Ué, que fofinho. Você tá louca? Não. Você tem problema. Não. Jeff, senso de perigo ajudou alguma coisa aí ou não? Senso de perigo? É. Não, acho que não. Vou jogar um pouquinho, tá? É mental, né? Mas... Perou. Tem que ter emboscadas. Parece que não, né? Eles avançam de primeiro turno de, um ataque surpresa. Não, vocês já notaram a emboscada. Ah, não, eu gostei da arma. Tirei um sucesso, beleza. Esse é o do Minão? Não, esse é o meu. Já que o Minão tivesse deixado em casa. Ó, amor, dá um no primeiro. Eu vou dar o segundo. Cinco sucessos. Cinco sucessos? Eu estourei quatro dados. Porra. Inclusive, dois foi rolando na hora que estourou já. Ó, um sucesso e dois sucessos. Eu dei dois tiros. A Hilda, rapidamente, dá dois tiros. O bichinho, ele pula e desvia dos dois tiros que ela dá. Porra! Não acerta ele. Errou! Você não vai atirar? Não, eu vou sair. Eu com cinco sucessos. Eu com cinco, não? Você com cinco sucessos... Nosso capitão doido vai atirar, então. Na verdade, a defesa dele é cinco. Caralho! Errou! Mas a defesa subtrai 5 ou a defesa a gente joga menos 5 dados? Subtrai. Subtrai do dano? Subtrai. Ele tem blindagem contra tiro? Porque a defesa é... Na verdade não é blindagem, é a esquiva dele, né? Esquiva, armamento ou briga? Aí pode adicionar a defesa. Ao invés de duplicar, defesa, manobra, esquiva. Defesa, dois, um, tá. É, defesa 5. Então ele esquiva, na verdade. Caralho. 5. Você consegue atingir ele. Só que o tiro pega de raspão e não chega a ferir ele. Do outro tiro. Vai, liga a luz logo. Outro tiro. Quando você grita, vai, liga a luz logo. Ele vira pra você. Três tiros. Abre a boca. Abre a boca. Aqui tem a boquinha dele. A boca dele, ela se abre maior que o corpo dele. Você já não enxerga mais os olhos dele. E ele vai correndo rapidamente na sua direção com a boca aberta pra te atingir. Tô aqui. Modo automático. Como é que faz o modo automático? Acho bom você matar agora. Como faz o modo automático aqui? Porra, boa pergunta. É rajada. É rajada. Vocês lembram da regra de rajada? Lembro, acho. Eu não vou abrir o meu voto. Serve de dica. O deslocamento inteiro e você adiciona o dobro da base de dados de dano da arma. Só que você gasta o pente inteiro. Gasta o pente inteiro. Deslocamento diminui os seus dados. Rajada curta em regime automático. 3 balas disparadas contra um único alvo. Um bônus de mais um aplicado ao teste. Rajada longa em regime automático. 20 balas ou mais disparadas contra tantos alvos quanto o atirador desejar, dependendo da aprovação do narrador. Um bônus de mais 3 aplicado a cada teste de ataque. Menos 1 por teste para cada alvo se houver mais de um. Ok, então você vai fazer um bônus de mais 3 seu ataque. Mais 3 dados. Da rajada, mais 3 dados. Cada teste. Menos 1 por teste. Para cada alvo, se houver mais de um. 5, 6, 7. Não entendi muito bem. Eu preciso reler esse livro inteiro. Cinco de novo? De novo. Caraca. Caraca. É. De novo. Pega e raspão nele. Carai. E aí ele pula em cima de você pra atacar. Eu poderia ter adicionado o senso de perigo, né, só? Não. Força e vontade você poderia ter acertado. E aí ele pula em cima de você pra te atacar. Ele ataca com 5 dados. Eu gastei todos os meus tiros, é isso? 20 tiros. Quanto que é o tiro da... 30. 30? Então foi quase tudo. Nossa, não vale nem a pena usar já mais 3 atos só. Vale quando você vai acertar alvos múltiplos. É. É, quantos alvos você quiser. Não valeu a pena não. Já tem tiro por tiro, meu. A coisinha pula em cima de você. Aquela boca aberta desse tamanho assim. Pra tentar morder você. Vai conseguir, provavelmente. Opa, um sucesso. Dois sucessos. Vamos lá, cavalinho do mal. Funciona, 3 sucessos. Vai, cavalinho do mal. 3 sucessos. Qual que é a sua defesa? 1. Acho que é 1. Então marca 2 de dano aí. É 1. O dano de tiro é dano letal, né? Do quê? É. Um turno. Então marca um xizinho. É tiro que eu tô tomando dano? Do caramba, não é tiro, não. Tira você. É. Ô, oh, louco, isso é dano agravado, então. Mordida é agravado? É. Você deu um sobrenatural, sim. E tiro não? Não, tira letal só. Pra porra essa mordida! Aquela coisa pula assim em cima do seu peito, morde, tá? E fecha a boca e rasga um pedaço assim da sua carne. Leva junto com ela, tá? A dor que você sente é indescritível. Você quase cai pra trás de tanta dor que você sente. Você olha, ele pula no chão, olha pra você, fecha aquela boca gigantesca e fica mastigando a sua carne que ele arrancou de você e a engole pedaço por pedaço, lentamente, enquanto ele fica te encarando tranquilamente com essa carinha aqui de fofinho. Eu tô indo lá na frente procurar o soldado. Não, você tá indo lá se ligar a luz. Acender a luz, acender a luz. Não perde o foco. Advogado, caralho. Não, ele fica só no soldado, aí. Tem que ser no soldado. Eu vou tirar esse filho da puta de novo, hein? Eu vou matar esse bichinho. Vai tirar as ovos, fazer o quê? Não, se eu ver que ele não vai acender a luz, eu vou acender a luz. Ok, ele passa direto. Vai atrás do soldado. Ô, Sven! Luz! Você tá loucão? Ele nem dá bola pra você, vai indo embora. Atiro nele. Atiro nele. Você vai atirar nele mesmo? Não. Ah. Eu atiraria, porque ficou louco? Não, eu desviei. Eu vou enfrentar um pesadelo. É, então, o bicho não te atacou, me atacou. Você não fez as ordens. Parece que alguém tá no time oposto agora. Eu vou acender a luz. Vai acender? Vou. Ok, você vai até lá. E aí você vê, abre o quadro elétrico e... Chaves estão desligadas e estão meio estouradas, estão torcidas. Alguém deu uma porrada naquilo ali. Você pode tentar arrumar. Joga seu ofícios com destreza. Tira 0 pra Vai, Hans, ataca, dá tiro no bicho de novo. Tem um sucesso. Você vai lá, faz um reparo emergencial ali, desentorta uma das chaves de ligação, coloca os fusíveis no lugar e acende o deck novamente. Consegui, três sucessos. Mete outro tiro, ele puxa de lado e continua mastigando você. O pedaço que ele arrancou de você. Sven, você tá lá na frente. E aí você vê o soldado. Cadê o navio? Que bichinho do caralho, gente. Você vê o soldado, ele passa. Entra na outra escotilha. Né? Tá enchendo de água. Obrigado. Aqui já. Quando ele pula, você escuta o barulho. Obrigado, de poça d'água. Né? Obrigado, e aí você vai seguindo ele. Você vê, ele tá com água quase até a cintura já. Aí eu falo: ei, soldado, você venceu aquela batalha, hein? Você merece ser condecorado. Vem aqui. Ele vira pra você e mostra o pingente pra você. Você quer? Não, eu quero que você venha aqui ajudar a gente a sair dessa. Não tem saída. Não, se você ficar aí. Não tem saída. A única saída é o templo. Ele está me chamando pro templo. E ele vai indo na sua direção, vai se aproximando. O templo, aquele lugar lá fora? Ele nos chama. Escute. Escute o chamado. Escute o chamado. Tira esse cara logo. É, eles estão chamando ali, ó. Escute o chamado. Eu quero fazer ele olhar pra lá. E olha. Pá! Cusão! Nossa, tá matando todo mundo! Joga o jogado de ataque! Eu quero ver, gente! Destreza, armas de fogo. Destreza. Arma de fogo. 4. Não, pera. 4, 5. Ok, Jeff. Eu abaixo a minha metralhadora, que ela tá presa no. Vai ser um bichinho muito rápido, ele pega o pistola e vou atirar esse ponto de novo. Vai. Não, eu não vou usar não. Você tá ligando a luz? Um. Já liguei. Já ligou? Já. Um. Esse é o novo turno já. Reparando. Reparando isso. Se atinge ele, pega o tiro de raspão, né? É o suficiente pra distrair ele e você tomar o pingente da mão dele. Bom, se o que tiver lá fora aceitar isso como entrada, eu já estou dentro. Ele é o Hans Landa! Ele é o Hans Landa, Jeff! É o Hans Landa. Tá fazendo negociata com o inimigo. É isso aí. É sobreviver, né? Eis o pingente. Quando você olha pro pingente, você fica transtornado, você fica fascinado por ele. Joga perseverança e autocontrole de novo. Perseverança, 4 e força de vontade. Tem que tirar quanto, né? 3. 1. Ai. 2. 2 só. Você gastou um força de vontade. Tá, você jogou gastou força de vontade. É? Se for juntar de 3 dados. São 4 dados mais 3 não dá 5. É. Dá 7. 4 mais 3. Ah, é. Aí, Rafa. O Carpa tá aqui com a gente hoje. Mais umzinho só que você precisa. Aí, Rafa. Rafa, são 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, 6, são 7. É, são 4 mais 3. É, não deu. Não deu? 2. Você olha pra aquela imagem bizarra que você tá vendo aqui. E a impressão que você tem é que essa parece o corpo de uma mulher, tá? Ela sai para fora desse pingente, se projetando para fora dele, tá? E aqui você vê os cabelos esvoaçantes, mas na verdade não são cabelos. São tentáculos que se projetam na sua direção. Diversos tentáculos. Você olha esse rosto feminino aqui, né, que você vê os olhos, o nariz e a boca. Na verdade, não é um rosto feminino. Não são olhos. São 3 bocas, tá? Circulares, rodeadas de dentes. Se projeta para fora delas uma outra boca rodeada de dentes. E uma terceira boca menor ainda se projeta na sua direção. 3 bocas consecutivas, uma dentro da outra, todas rodeadas de dente num formato circular, se projetam na sua direção. Rápido. Eu posso tipo, tirar? Quando elas se projetam assim, elas vão se abrindo e se espetalando como se fosse, como se você estivesse abrindo uma banana, descascando uma banana. Elas vão se abrindo assim como se fosse uma banana aberta na sua direção. O que, que você quer fazer? Vou afastar. Você consegue afastar? Consegue afastar. E aí quando você afasta, né, e essas bocas elas se abrem assim, como se fosse uma casca de banana sendo arreganhada ali. Demogorgon. Tipo um Demogorgon, né? Você escuta uma voz. Venha! Venha para mim! Venha ao meu templo! Abrace a loucura! Venha! Tô tentando seriamente abraçar a loucura. Olha o que tá acontecendo. E aí você olha na parede e você vê 3 escafandros. O que são escafandros? São roupas de mergulho. Lá fora? Por que tem escafandros? Não tem bem. Colado na parede ali. 3 escafandros. Pessoal, já sei como sair daqui. Como? Pessoal, já sei como sair daqui. Os caras estão atirando. Pessoal, já sei como sair daqui. Ok, corta pra cena. O bichinho tá mordendo, mastigando seu pedaço do seu corpo ainda. O que vocês dois vão fazer? Você vai dar mais tiro no bichinho. Só eu com a pistola. Ok. Você vai fazer o quê? Vai dar tiro nele também? 3. Não. Eu achei a outra vida. Quanto? 3. 3 sucessos. Nem fere ele. Vai esquivando. Fica mastigando você. Pessoal, sai com vocês daqui. Nossa, tem quatro. Gente, deixa esse bicho aí, já era. Já tá comendo você. Mais um pouquinho daqui a pouco, imagino. E aí, conseguiu? Quatro. Quatro? Vez o bichinho atacar. Não, sobe destra, amor. Eu vou de novo. Então atira de novo. Tira um torpedo no bichinho. Dá vontade mesmo. Tem explosivo no paiol. Só três? Então eu vou atacar o Ariel de novo. Atacar o Hans de novo. Olha e chora, Hans. É bom, olha e chora. Só tem três escapando. Um, dois, três. Quatro sucessos. Quatro. Desconta a sua defesa. Tudo dano agravado. O que, que é dano agravado? Asterisco. É, você faz um asterisco. Isso é dano sobrenatural. É o pior tipo de dano possível. Ele pula na sua perna. Ele arranca um pedaço da sua coxa e deixa visível o seu fêmur. Eita, puta que pariu! Tamanha dor que você sente e você quase desmaia. Tem regra pra desmaiar quando toma um dano assim? Sei lá. Tem um? Toma um dano assim violento? É só, se maior, maior, só se for maior que o vigor. Então, não. O que, que é vigor? Vigor, vigor normal. Ali embaixo, no atributo. Tu tomei 3 de dano? Você tem quanto de vigor? 4. Só se for maior que o vigor. Quanto você tem de vigor? 1. Tá ligado? Eu não sabia que era importante. Morde assim. Você vê o seu fêmur aparecendo. Ele pula pra trás. Fica mastigando sua perna. E aí ele vai indo calmamente indo de direção ao fundo. Ah, não, me deixa em paz. Ao fundo, não pra você. Ao fundo, ele tá lá no fundo. Ah, em direção dele? É, tá indo em direção à popa, indo na direção dele. Não dá mais bola pra você e vai indo lá pro fundo. Você já morreu. Eu sou do seu gosto. Você tá morto. Eu vou matando seguindo ele, eu vou matar esse puto. Pesado pra matar esse cara, mano. Você vai indo na direção dele e vai metendo bala nele. Vai atirando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que acontece quando fica sem força de vontade? Hã? O que acontece quando fica sem força de vontade? Teoricamente, qualquer coisa que as pessoas disserem pra você, você vai fazer. É. Não quero ver. Você fica sem força de vontade. Um, dois, três. O que você tá fazendo? Começando a vestir o escafandro. Hã? Começando a vestir o escafandro. Tá vestindo escafandro? Vocês vão indo lá no ponto, perseguindo o bichinho. O Hans vai mancando. Caralho, quantos dados. É porque eu tô jogando dois ataques já junto. Ok. Como a gente vai fazer? Saber qual sucesso de qual? Pela cor. Ah, tá. Os braquinhos é um só. Entendi. Entendeu? Oh, isso foi bom, hein? Só três, mano. Deu três nesse. Ah, toma no cu. Um nesse. Aí, deu três e um. 3 e 1. É. Tipo, 5 é difícil de acertar. Ah, tirei 5 também aqui. 5 também? Gastei 2 forças de vontade. Vocês vão dando tiros de raspão nele. Não? Ele vai correndo, rebolando a bundinha dele. Vai indo até lá no fundo, pula a escotilha, cai dentro da água. Cheio de água lá. Ele tá na água. Ele tá na água? Não, ele tá. Tá sim. Tá sim, agora ele tá na água. Ele entrou lá, tá vestindo escafandro. Vocês vão indo, correndo. Vem ele já entrando dentro do escafandro. O que tá fazendo? É assim que a gente vai sair daqui. E aí vocês veem o bichinho indo pro fundo, exatamente no centro ali do deck dos torpedos, né? Ele sobe em cima de uma escotilha. Aí ele, com um pezinho, fica apoiado. O outro pezinho ele vai pedalando assim. A escotilha vai girando, o volante da escotilha. A escotilha abre e aí ele pula, tipo, mergulha e vai embora. Eu mesmo, que ele tava aqui. Né? Cumpriu a mission. E nisso o Sven já tá dentro do escafandro. O que, que vocês vão fazer? Mas vem! Tá doido? Venha! Cadê? Vem? Cadê a luz? Cadê? Não, a luz eu acendi. Que a luz eu acendi. É assim que a gente vai sair daqui. A pressão é muito forte. Não, não é. Sim, é! É, eu não sei o que eu tô falando. Então vem pra cá! Eu ponho bem escondido Ah, é? Um cipher de bom. Bom. Fecha essa escotilha, homem! Olha, eu mergulho, dou uma olhada lá fora. Quer mergulhar? É. Tá aberto, não tá? Tá, tá aberto. Então, tipo, eu vou só pra ver se o tempo tá lá. Só pra ver se a pressão mata mesmo. Só pra ver se a pressão mata mesmo. Vai enfiar a cabeça. Não, ele, não, ele, ele, assim, ele, sabe? Ele enfia a cabeça, e quando você enfia a cabeça ali no... E, na verdade, só a gente já tá metade de água. Se ele abriu a escotilha do torpedo, ela é horizontal. Imagina que não foi do torpedo que ele abriu. Não, não é do torpedo, não. Qual escotilha de saída do escafandro. É no piso. Ah. É. Vai encher de água tão rápido. Né? Você enfia a cabeça, mergulha e você vê uma luminosidade tênue vindo de Pombord. Você mergulha mais? Não. Viu? Olhem lá. Tem luz lá fora. Deve ser peixes. Alguns peixes nas profundezas. Ah, igual aquele peixe cabeçudo que acabou de sair daqui. Eu não sei o que era aquilo. Não sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que o fundo do mar ainda não é totalmente descoberto. Quer descobrir? Não. Recarreguei a metralhadora. Uhum. Nossa, você tá mal, hein? Tá mal? Vou fazer o primeiro socorro dele, verdade. Cara, o fibro do cara tá parecido. Não, não adianta isso aí. É, eu acho que melhor. Eu vou puxando o torpedo, jogo no chão e começo a abrir a cabeça dele. Ok. Nisso o capitão chega também. Agora. O capitão chega transtornado. Chegam mais 6 soldados dos que estavam juntos. Seis. Cadê os dois? Eles não resistiram. Ah, os outros três. Não, porque chegou soldado e mais 6. Vocês, seis, vão lá ver se tem mais alguém vivo na, pro navio. Sim, senhor. Vai. E eles vão correndo. Com vocês, 4. Oi. Vem cá. Nossa, esse vem cá. Pesado esse vem cá, hein? É o Waltz. É o capitão. Puxo pra perto. Pega os papéis. Salve esses papéis. Leve ao Führer, são importantes. Vista a escafandra. O que tem nesses papéis? Informações para o Führer. Rápido. Vai, vocês pega, dois vistam. Guarda. Tô abrindo outro torpedo. Entra no escafandro, tá vestindo escafandro. Gosto de caras da SR. Da SS. SR. Caralho, tá difícil, hein? Tá. Tá entrando no escafandro também? Não, ele me chamou lá antes, eu fui lá ver o que ele queria. Ah, ok. Onde vocês estão? O capitão tá entrando no escafandro. Todo mundo. Frente. Todo mundo ali. Todo mundo no deck dos torpedos lá. Vai, vem. Põe o escafandro. Ele já tá dentro do escafandro, tá faltando você capacete pode, praticamente. É, já tô... Vistas, rápido. Você conhece isso? Caramba. Pode jogar percepção pra ver se você enxerga. Não, eu tô olhando, porque assim, mudei os caras de pra lá, eu não quero que eles voltem. Ok, então, ok. Conheço. Já vi. Você tem ocultismo? Não. Ninguém pegou ocultismo. Ninguém pegou ocultismo, ninguém esperava por essa. Como assim não? Você escuta a voz. Entendi. Ô, Jeff. Venha para o templo. Entregue-se à loucura. Venha até mim. Que isso? Abrace a loucura. Venha. Perseverança e autocontrole. Desculpa. De propósito, você viu? Eu sei. É o típico louco insano mesmo. Esse é. Um sucesso. Um sucesso só. Foi escafando. Vamos para você. Sente o desejo quase incontrolável de abraçar a loucura. Escafandro! Comandante! Capitão, vamos conhecer. Você sabe como funcionam as explosivas? Vivas? Como o quê? Como eu faço para detoná-las? Sim. Me ensine. O que pretende fazer? Já descobri porque você não passou no canto do posto de capitão. Esse navio vai ser destruído. Como eu faço? É um navio. E o boat? Boat, navio. Se alguém vai fazer isso, que esse alguém seja eu. Pois é o meu navio. É a minha nau. Você tem que entender que o que mais importa aqui não é os seus sentimentos, o que você pensa, e sim, filho. Olha minha perna, não tem condição de sair daqui. Eu sou médico. Também. Eu sabia um bombril, viu? Os caras foram perguntando. Você fala o quê? Você é mecânico, o que acontece? Você se machuca, então você tem que saber a medicina. Você poderia sobreviver. Já vi soldados com ferimentos piores. Eu poderia sobreviver se não fosse a situação. Não vou aguentar a pressão lá fora com esse enfermo exposto. É muita pressão, não vou aguentar. O mais importante agora que é essas informações. Boa sorte, então. Ensinou? Hã? Ele me ensinou como é que faz pra explodir essa porra? Sim, ele vai lá e explica pra você como é que funciona o mecanismo tudo. Na verdade é... Que martelinho, bum, né? Ah, fechou então. Material é feito do quê? Que material? Do pingente. O Jeff. Do pingente? É. Ganhei um ponto de força de vontade, né? Fortaleza. Porque sim. Tudo aí é o Fewer. Com certeza. Pelo menos isso. Peraí, isso é sua virtude. Essa é minha virtude. Então recupera. Não faço a mínima ideia. Sabe como é que é? Quando é, qual que é vício, recupera um. Quando é virtude, recupera mais. Recupera mais. Não lembro quanto. Não, que é. Eu só tô usando, só gastei dois, então pronto. Então pronto. Beleza. Se não me engano, é todos. Eu acho que é todos. É. Eu acho que é todos. Vão. Muito justo, porque tá realmente arriscando a vida, né? Vai arriscando não. É um pouco a mais vida, que arriscando. Né? Semi-vida. Semi-vida. Parece ser uma pedra. Tá? Só quando você toca, você sente que essa pedra ela é meio morna. E ela parece até ser meio fofinha. E quando você aperta assim pra sentir o quão fofinha ela é, você sente algo semelhante a batimentos cardíacos vindo de dentro dessa pedra. Ela é meio... Olha. Oi. Pra nós dois podemos entrar? É verdade, tô pedindo. Assim acabou toda a magia antiga. Ele quebrou o pingente no meio. Deu metade pra mim. Você faz assim, ó. E faz um barulho de algo mole, esponjoso. E aí você parte ele na metade. Entrega a metade pra ela. Obrigado. Se entrega. Vocês estão surdos? Rápido! Sim, rápido. Os caras estão voltando ainda não? Não, os caras foram, não estão voltando ainda não. E aí vocês terminam de vestir o escafandro, põe. Fecha o capacete. Andem o mais longe que vocês conseguirem, vocês têm 3 minutos, vão. Olha pra você. Obrigado, a gente vai saber. Ou não, né? Ou não. E aí? Vamos mergulhar? Mergulha? Ok, vocês tipo mergulha. O escafandro, ele é uma roupa de metal e lona e tecido extremamente pesada. Os pés, né, eles são botas e eles têm um salto enorme assim, com pesos de chumbo, né, pra levar você pro fundo. E aí vocês pulam, mergulham, vão lá pro fundo. Rapidamente tocam o solo submarino. Um tiro ultrapassa essa roupa? Hã? Ultrapassa. Você dá um tiro ultrapassa essa roupa? Ultrapassa. Que a gente chega lá embaixo. Ultrapassa. Chegou. Hã? Eu quero que o terceiro chegue. Tem algum carrinho aí no submarino? Carrinho? Pra colocar os... Tem, pra carregar os torpedos. Tô colocando uns 5 torpedos ali no carrinho. Nossa. E vou começar a ir pra proa. Ok. Vou levar os torpedos pra longe deles. E vou ver, quem sabe tudo que eu vou. Você vai pedir pros caras explodir? Não, se não tiver mais ninguém aqui, eu vou tentar consertar essa porra. Se só tiver eu dentro do navio, eu vou tentar consertar. Se eu conseguir, vou explodir. Como que você vai consertar? É a minha ideia. Mas vamos lá. Aqui é Hitler na veia. Eu vou fazer tudo possível no meu alcance. Ok. Quase que eu cheguei pra ele. Você quer com a gente? Você quer uma fusão. Ah, ia ser da hora. Não, mas eu pretendo fazer isso com o outro, com o que vem. Vocês mergulham, o capitão mergulha junto com vocês. Eu fecho logo. Você fecha? Ok. E aí, com 18, eu vou pra frente. Beleza. Você vai lá pra frente. E aí? Tem alguém no navio ainda? Tem, os 6 soldados voltam. Senhor, senhor! Água por todos os lados. Não conseguimos abrir a escotilha da proa. Deve estar cheio de água, deck. O que fazemos agora? Senhor, o senhor está mal? Levemente. Comece a consertar o que vocês puderem ali atrás. Vamos tentar abrir a escotilha. Temos consertar, que... senhor? É impossível! Ora, alguém diria que é impossível um reinado, um império de mais de 1000 anos. Mas o filho já conseguiu. Nós conseguiríamos também. Você vai ter... Sim, senhor. A Hitler. A Hitler. Ninguém eles olham. Eles conseguiu essa porra, não. Trabalhando, tentando consertar. Você tá de brincolho? Não, é o império de 1000 anos. É. Eu tenho a pessoa que não conta 1000 anos. Eles vão ficam tentando consertar tudo, mas em vão, Ariel. Não seja... Tá perda total o submarino, realmente. O que você faz? Se entrega à loucura? O que tem ali que dá pra salvar? Que tem de... não tem como recuperar o submarino, não tem como fazer ele boiar. Não. Tanque de lastro, tem? Algum tanque de lastro intacto? Tanque de lastro intacto? Talvez. Porque se eu achar um tanque de lastro e tiver ainda ligado a um tanque de oxigênio, eu consigo encher ele de ar. Se eu conseguir encher ele de ar e conseguir soltar ele pro lado de fora, você vai fazer um escape pod. Exatamente. Eu chamo os 6 caras e falo exatamente isso. Verifiquem se tem um tanque de lastro. Se tiver, a gente se amarra ele e vai pra superfície. Se amarrar ele? Não vamos conseguir, senhor. Por que não? Como vamos respirar? É uma distância muito grande aqui até a superfície. Aí um vira e fala, a única chance é se alguém fosse dentro do tanque de lastro. Existem os respiradores nos quartos. ou não tem mais esses. Mas a pressão, comandante. Vai dentro do tanque de lastro então, senhor. Quantos tanques de lastro monstruos? Quantas pessoas cabem no tanque de lastro? Uma pessoa. Quantos tanques de lastro nós temos? Quantos tanques de lastro nós temos? Vamos procurar, senhor. Vamos procurar. Tem um escapão, sabe? Ah, um escapão não tem. E o cara vem pra nós ou ele morre? Não, ele tá indo com 6. Não. Quantos caras são? 6 caras. É. Tem 3 escapandos. Vamos ver se tem algum tanque de lastro ainda. 2 tanques de lastro, senhor. Conseguimos recuperá-los. Estamos em 7. Parece que não por muito tempo, senhor. Alguma coisa Oi. Está abrindo a escotilha. Senhor, o que faremos? Vamos lá verificar. Tô pensando se você se for muito filho da puta ou se você é um nazista legal. Nazista é legal? Ô Jeff, que eu sou. Quão paradoxal é isso? Eu já tive muito em combate. Quão mal os meus ferimentos? Ah. Não tanto não. Você tá à beira de uma amputação de uma perna. Você já viu gente sobreviver amputando da cintura pra baixo? Mas se demorar mais que uns 2 dias, é infecção. Okay. De boa, dá pra amputar a perna toda, qualquer coisa. Eu vou ser justo. Eu vou survive. Vai ser justo? Eu vou ser justo. Eu vou pegar. Tem palitinhos, alguma coisa assim? Tem. Vou fazer os palitinhos. Os palitinhos são uma caixa de fósforo ali. 3 palitinhos mais curtos, 7 palitos total. Ok. Com 3 palitinhos mais curtos. São 3 tanques de lastro. 2 tanques de lastro. Falou que achou mais 2. Não, só dois. Ah, só dois. Então, dois palitinhos mais escuros. Tem palitinho aí? Acho que sim. Qualquer palitinho. Pega palitinho. Vamos fazer for real. Mas depende, você não vai trapacear? Não. Vai ser justo. Vou fazer sete palitinhos? Sete. Eu sou alto patente, eu ia fazer osso da vida. É, a maior patente vai tudo ali. Leva um candanguinho. Qual que é seu vício? Quero outro de força de vontade. Ira. Ou será que eu... Acho que nem que se eu quiser eu consigo roubar. Tem nada aqui pra roubar. Ou melhor, Jeff, deixa eu tentar fazer uma rolada de persuasão. Persuasão? É. Pra quê? Eu quero convencer eles a ficarem. Não, a escolher entre eles um pra ir junto comigo pra avisar o Fury das coisas que vimos aqui. Então? Calma, eu tô negociando aqui. Traz esse palitinho aqui pra qualquer coisa. Eu consigo fazer isso? Joga persuasão. Persuasão com o que eu jogo? Com. Manipulação. Ou presença? Uma manipulação. Manipulação é uma. Manipulação. Atributos, o terceiro. Não. Ah, olha. O que esse coelho tá fazendo? Força de vontade. Tome seus palitos. Se você passar, eu. Você vai e faz o palitinho os que sobrarem. Não tem nenhum sucesso, certo. Quer ver? Isso aqui é um 7, 9, 8. É, acho que fui bem. 6. 5 sucessos. Caralho, eles topam na hora. Sim, senhor! Hi Hitler! Eles combinam. Vamos decidir na sorte. Senhor, pode segurar os palitos, por favor? Segura! Sai daí? Quem são os soldados aí que estão aí? Ah, bom, tanto faz, né? Tanto faz. Não precisa fazer, né? Não precisa nem fazer. É. Vai, tira no palitinho. E aí sai um dos soldados. Ele olha ali. Vou ver meu filho, senhor. Pega uma Luger. Dou pra um deles. Pega. Pega a metralhadora, dou pra outro. Ok. Eu tenho o Cicuta comigo. Certo. Eu não sou capturado, eu não ligo. Ok. Dou pra um terceiro. Uhum. Falo: se aquela criatura entrar aqui, se vocês verem que não vão conseguir sobreviver, explodam o navio. Sim, senhor. Só bater aqui. Aqui? E vou pro tanque de lastro, Jeff. Ok. Entra no tanque de lastro. O que é um tanque de lastro? É um tanque que fica cheio de ar comprimido pra encher o navio. Óbvio que assim, eles vão soltar o tanque de lastro de algum jeito, né? Como? Eu não tinha falado de soltar o tanque de lá de algum jeito? Mas que jeito? Tem como? Um cara ali era engenheiro. Tem. Eles vão lá, desprendem. Então pronto. Tá dentro do navio. Você vai e entra dentro. Já sei. Mostra aí a imagem do navio, Jeff. Eu não entrei dentro ainda que eu vou fazer isso. Ali tem uma seção que fecha, certo? Uhum. Então, eu tô pensando em levar... Eu tô falando com o engenheiro pra ver se ele acha que daria certo. Levar um torpedo pra última seção do navio e os tanques de lastro pra penúltima. E explodir um torpedo só. Que é esse torpedo abriria essa parte e aí os tanques de lastro que estão na seção anterior não seriam danificados e sairiam. Daria certo? Perguntou com o engenheiro. Teoricamente, sim. Teoricamente? O que tem pra fazer pra aumentar as chances? Rezar. Ok, faço isso. Deixa só um torpedo. Faço isso, rezo. Deixa só um torpedo lá. Sim. Viu? Já me ajuda. Caralho. Eu deixo só um torpedo lá. Só que eu vou precisar de um voluntário. O torpedo não vai ativar sozinho. Pelo Reich. Qual é o seu nome, soldado? Fala o nome alemão. Bruno. Nossa! Weimer. Mas é Tá Weimar. Como a República de Weimar. É. Wagner. Eu vou, pego o dog tag dele, dou um abraço. Führer saberá do seu sacrifício. Faço isso com todos eles. Diga à minha esposa grávida que eu a amo, senhor. Direi. Ela saberá com muito orgulho o que você fez. Eu vou pegar um dog tag de todo mundo ali, dos seis ali, vocês serão lembrados como heróis. Guarda. Eles não vão? Não. Convenci os caras a não ir? Convenci. E vou entrar lá no coisa. Vou aproveitar, já que tem tempo, vou pegar todos os papéis que sobrou ali de importante. Pega os mapas, vai dentro do saquinho plástico, enrola e vamos, já. O soldado que tá junto com você, o Wilhelm. E entra dentro do outro tanque. Qual que é o nome dele? Wilhelm. Não é aquele outro lá, né? Não. Ficou louco. Não. Ele era o Wilford. Ah! Ele era o Wilford. Esse é o Wilhelm. Ele entra dentro de um tanque de lastro. O tanque é fechado. Você vai. É colocado dentro do outro tanque de lastro. Eu peguei um kit de primeiro socorro. Eu não faço ideia de como que vocês estão colocando o cara no tanque de lastro sem sair o ar de lá dentro. Mas se foda. Deve dar jeito. Deve ter algum jeito, Thiago. Tem algum jeito. Deve ter um jeito. Vamos discutir engenharia do tanque de lastro, não. Você vai entrando, e quando você entra no tanque de lastro, a última imagem que você vê é de uma torrente, um aguaceiro, penetrando pela escotilha principal. O bicho entrou. Ao mesmo tempo que aquela criatura grotesca cai dentro do navio, dentro do submarino. Agora! Fecha aí. Você se fecha ali dentro. E o cara explode. Quando essa coisa entra, você se fecha ali dentro e você escuta o barulho da explosão. Vocês explodem. E vocês três escutam o barulho da explosão. E vocês estão indo pra dentro da cidade. Não, primeiro eu mostrei o pingentinho pro cara. Vai cortar em quatro esse pingente. Não vou cortar em quatro, não. Você vai fazer esse pingente, é meu. Dentro do escafandro, cara? Eu vou fazer pipi. Ele olha pra aquilo. Não, pai. Tá com a gente ou não? Olha só, eu me sacrifiquei pra vocês. Tô tentando me salvar. Nenhum sucesso. Ele olha pra aquilo e. Se matou, cara. Eu não, ele se matou. Não veio castar pra mim, não. Enlouquece. Tira a máscara do escafandro e se afoga. Só vocês dois. Ele era fraco. Não era digno de ir ao templo. Vocês olham. Vamos. Parece realmente uma cidade grega. Tá com colunas, aqueles salões de tetos altos, tá? Isso, vocês não sabem explicar como aquilo tá tudo iluminado. Eu não sei como é que a gente tá sobrevivendo. Mas vocês não se preocupam. Não se preocupam. Não importa nada disso. Porque vocês se sentem acalentados. Vocês se sentem tranquilos. Vocês estão caminhando como quem vai em direção aos braços da mãe. Tem uma águia aí, o símbolo das vezes? Não. Ah. Ainda não. Ainda não, porque um filho da puta escapou. Posso foder ele. Posso fodê-lo, bonito. Vocês olham pra trás, eles escutam atrás de vocês som de várias outras explosões. E quando vocês dão uma rápida olhada, vocês veem o navio terminando de colapsar com explosões e sendo comprimido, pressionado pela pressão do oceano. O navio, ele se torna praticamente uma lata de sardinha amassada. Os tubos, as mangueiras que conectavam o escafandro de vocês ao submarino, elas começam a flutuar, sendo agitadas pelas ondas. Hã? Você nem se preocupa com isso. E a água também, incrivelmente, não entra ali. O único desejo, a única vontade que vocês sentem é de entrar naquela cidade. Vocês vão adentrando aquela sinistra cidade iluminada. Vocês, pelo canto dos olhos de vocês, vocês veem vultos passando nos prédios. vultos que desaparecem quando vocês tentam olhar fixamente para eles, como se eles nunca tivessem estado ali. Apenas com o rabo dos olhos, vocês vão vendo criaturas grotescas como essas que eu vou mostrar agora. Essas criaturas estranhas. Bom dia. Vão circulando. E vocês só veem elas de relance pela visão periférica de vocês. Quando vocês chegam até a entrada do templo, vocês são saudados por pequenos bebês, uma horda de pequenas criaturas que parecem bebês, parecem fetos recém-saídos das barrigas após serem abortados. Eles saudam vocês e fazem uma reverência, indicam para vocês a entrada do templo. O templo, ele emana uma luz cegante, uma luz muito brilhante, muito vívida. E lá dentro, perdido no meio dessa luz cegante, vocês veem um vulto, uma silhueta enegrecida que estende aquilo que lembra um par de braços abertos para vocês, chamando vocês para serem abraçados por aquele corpo fino, delgado, extremamente grande, que tem aproximadamente 3 vezes o tamanho de um ser humano, e ainda assim muito magro, muito fino. Estica aquilo que parecem braços esqueléticos para vocês, ao mesmo tempo que ele abaixa a cabeça, cheia de tentáculos, numa saudação. Acho vocês que vão em direção a essa luz. Completamos nossa missão. Eu acho que Capitão já era? Capitão não tinha nenhum sucesso. Eu matei ele, não. Ele se matou. Que bom que eu fico sem, vai. Vocês iam me matar, essas coisas. Tira, velho. Não, você ia tirar sucesso, relaxa. Pelo menos um. Vocês vão em direção a essa luz? Em direção a esse não, ser? Parece que vai me comer. Não, você tem essa vontade. Mas eu não quero. Mas tem. Também tem outra vontade. Não, tem. Se a gente não tem opção, falar que a gente vai. Tem, morte. Vocês não têm opção. Você já falhou okay. O teste. Já falhou o teste. Então eu vou. Ou você quer tentar rerolar o teste? Eu quero tentar rerolar. Então, rerolar. Mas não é que eu não quero. Você vai querer ir ou vai querer rerolar? Vai. O Rafa tá entregue, faz tempo. Ele vai indo em direção, em direção àquele ser. Eu não. Não? Rerola o teste. Perseverança e autocontrole. Agora a dificuldade é 5. Vou manipular. É 5 sucesso? Vou manipular ela pra. Era quantos mais vontade? Era 3. Diminuir o sucesso dela. Vamos, é assim que a vida tem que terminar. A Alemanha vai conseguir isso. Eu vou levar essa porra pra Alemanha, meu cara. Você vai ganhar a guerra com essa porra aqui, meu bem. E foi assim que a Alemanha ganhou. É só estourar 2 dados agora. É. 4. Olha lá, fala aí. 5. Você não confia no pai? Agora pode tirar 8. 5 sucesso. Você resiste. O que eu precisava. Você resiste àquele chamado tentador daquela criatura que está diante de você. E aí você vê o horror que aquele ser representa. Um desejo desesperador de fugir dali, toma conta de você. O que, que você quer fazer, afinal de contas, agora? Porque agora você tá na boca do dragão. É, agora eu tô na boca do dragão ali me fudendo. Ele já tá bem pertinho da criatura que tá com os braços estendidos. Eu seguro o negocinho ali. Quando você. A mangueirinha. Resiste. Segura ele pela mangueirinha. Quando você resiste, a criatura tomba a cabeça assim na sua. Tá, ligado pra na sua onde? Direção. Tá ligado em lugar nenhum. Tava ligado no submarino que explodiu. É, então. Eu não tô ligado em lugar nenhum agora. Quando você resiste, a criatura faz assim, toma a cabeça na sua direção. Pronto, teste, dificuldade 7. O que você vai fazer? Eu consigo falar, calma. Eu percebo que ela vai querer comer a gente, não percebo? Não, não dá essa impressão, não. Não dá a impressão que ela vai comer não, a gente. Não, dá a impressão que ela tá querendo abraçar vocês. Mas eu sei que não é um abraço caliente que ela quer nos dar. Ah, quer fazer filhos com vocês. Essas crianças estão tudo assim, nasceu. Eu quero saber, qual é a intenção dela, daquilo, disso. Então, joga empatia e... raciocínio. Tem um sucesso. Nenhum? Um sucesso. Um sucesso? Ele quer você bem. Não quer eu bem. Não, eu já passei no teste bem. Eu sei que aquilo não quer bem. Ele miguinha. Não parece que ele devorar você. Mas não é amigável. Não é amigável. Não é amigável. Uma coisa daquela não tem como ser amigável. Não, sim, sim. Que bom sensato. Uma aberração judia. Aberração judia. E aí? Me deixe ir. Acabou o bom senso? Te deixe ir. Ele gastou bom senso. Acabou, não tem mais bom senso. Eu podia ter um lado bom senso. Ficou sem. Eu preciso do bom senso agora. Quando você olha, você se vê cercado por essas criaturas aqui. E bora se entregar? Fala que é fofinho agora. Não, só fofinho é só no negudinho lá. Não é porque tava te comendo, né? Se tivesse te comendo, você... Obrigado, gente. Tem mais essas. Só um. Ele quase matou. Essas criaturas vão cercando você. Então, terá que se eu não for, os bichinhos me comem. Tem essas se daqui. Se o bicho pega, se correr, o bicho come. É, se quer ser pegulha. Me aproximo. Tem essas aqui assim. Essas não. Essa também não. Mas bem bizarra. Me aproximo. Vai se aproximando? É. Estende os braços pra você de novo. A luz, ela cresce em intensidade e em extensão e vai indo até vocês como se fosse uma onda chegando até vocês. Vai vindo na direção de vocês, indo, ofuscando, cegando vocês. Até que vocês finalmente perdem os sentidos. Yankee. Vocês dois acordam. Não sabem quanto tempo se passou. Vocês estão fora dos escafandros. Estão secos. Estão secos. E sozinhos. Um vê o outro. Vocês não estão juntos. O que vocês fazem? Vocês estão deitados. Olhos abertos. É, eu dou uma abridinha assim pra ver como tá ao redor. Você tá claro. Acima de você. Agora a gente tá então. Tem algo? Tem sons? Ninguém. Sons? Você tenta ouvir, mas você não ouve som algum. O que você faz? Tô de pé. Deitado. Levanta. Se levanta? Você se levanta. Muito, muito, muito fraco. Olha ao meu redor que tem. Olha ao redor. Você tá numa sala quadrada. Sentado numa cama. De lençóis brancos. É uma sala quadrada. Com uma porta metálica. Uma porta metálica. Você olha pra você mesmo e você se vê vestido. Uma espécie de um avental branco. Com as mãozinhas amarradas pra trás. É, falei, tá no não, as mãos não estão amarradas. O que você faz? Tá sozinho ali. Capitão? Quando você tenta falar, sua voz não sai, sua garganta dói. Quando você leva a mão pra... num reflexo contra a dor, você sente uma cicatriz. E aí quando você tenta falar qualquer coisa, você percebe que você não tem mais cordas vocais. Tem senso de direção? Sim, você tem senso de direção. O que você vai fazer com isso? Eu tento bater na porta. Você tenta bater na porta? Quando você tenta bater na porta, a porta se abre. Entram dois brutamontes. Te seguram. Humanos. Humanos. De alguma coisa. Muito fortes. Te põem sentado na mesa, na cama. Vê uma mulher. Vestida toda de branco. Com uma espécie de uma... bandana, uma tiara branca com uma cruz vermelha na testa. Na testa não, não. Na tiara. Ela entra empurrando um carrinho. Em cima desse carrinho tem uma tigela. Dentro parece ter algum tipo de sopa. Ela fala alguma coisa pra você que você não ouve. Ela olha pra você e fala: pega a tigela, levanta uma colher assim, um líquido, parece ser sopa, coloca dentro da sua boca, pega com a colher. Quando você vai tentar pegar a colher, você percebe, suas mãos estão trêmulas, parece que você não as controla mais, e na hora que você vai para pegar a sua colher, você não pega a colher, você bate a colher com tudo, e vira um tapa na mulher. Nossa, ela tá querendo me matar, cara. Qual é o problema? A mulher faz assim pra você. Sua outra mão age instintivamente. Alheia sua vontade e dá um soco, um gancho na mulher que cai pra trás. Que cai pra trás. Com o nariz ensanguentado. Você tá rindo, você é o próximo. Nisso, os dois brutamontes que estão ali com você, eles começam a bater em você. Até que chega uma outra pessoa, também vestida de branco, com uma seringa enorme, espeta o seu pescoço e bota você pra dormir novamente. Você quis entregar pra loucura. É, eu não me entreguei, mas deve estar na mesma merda com o cara. Coisas semelhantes acontecem com você. Você não tem mais nem cordas vocais, nem só audição. Você apenas enxerga. Caramba, os caras fodeu com o sonho. Você apenas enxerga. E quando você tenta controlar seu corpo, o seu corpo ele parece ser controlado por alguma outra entidade, alguma entidade cósmica que você não compreende. Que é zoeiro, né? E que a mera tentativa de compreender aquilo seria capaz de drenar toda a sua sanidade. Não precisa ter os dados também, né? Não pode ter os dados, a mão que cai assim. Vocês dois sabem, ainda que relutem em aceitar, que os seus dias estão acabados. Suas vidas terminarão de forma trágica dentro de um manicômio. Embora vocês estejam lúcidos, plenos das suas faculdades mentais, vocês não conseguem transmitir essa mensagem pra ninguém. Esse é o fim de vocês. Agora é o meu negócio fugindo da subida. Pode ser verdade, mano. Eu fiz pra quem terminou o jogo perfeito. Você, de forma semelhante, quando você finalmente acorda, você percebe que você está numa cadeira de rodas, sem a sua perna arrancada, e quando você tenta mexer o pescoço para olhar, você faz isso com grande dificuldade, e aí você sente que a sua boca está toda torta. Derrame do azul. Descompressão. Você não consegue falar, você não consegue se mexer. Do pescoço pra baixo, você tá praticamente imóvel, estático. Uma enfermeira vem, empurra sua cadeira de roda pra um sol e fala gentilmente pra você no seu ouvido: não se preocupe, Herr Waltz, eu vou cuidar de você. Cuidarei muito bem de você. Assim como já cuidamos dos seus subordinados, dos seus amigos, por assim dizer. Não se preocupe, tudo estará bem encaminhado e o plano continuará como planejado. Essa mina é uma perturbada. Quem que é? Consigo ver ou não? Você tenta olhar assim, mexer, tipo Dom Lázaro, e aí você olha assim, de rabo de olho. Você vê uma enfermeira, loira, alta, bela, típica ariana, representante da raça perfeita, a raça que merece governar o mundo. Ela olha pra você e fala: quer alguma coisa? Uma sopa? E quando ela fala isso pra você, você tem a impressão de ver algo como se fosse um óleo deslizando assim, ondulando por dentro dos olhos dela. Ela dá um sorriso malicioso e se vira pra ir buscar a sua comida. distante de você, numa outra cadeira de roda, você vê o soldado que conseguiu escapar com você. Ele olha pra você com uma expressão de pavor, tentando não chacoalhar a cabeça, sopa, não toma sopa. E arregalando os olhos cada vez mais, dá a impressão de que os olhos dele vão explodir, demonstrando o desespero, o horror, a agonia que ele sente. E você sabe que o seu terror, o seu tormento tá apenas começando. Eu consigo falar? Não. Que triste. Que triste. Bem ser, mano. Triste. Bem triste. Não vai ser? Ah, sobreviver? É, vocês sobreviveram. Talvez fosse melhor morrer. Talvez. Mas vai ser. É isso aí. Eu enfim. Melhor, eu acho, mano. Bom. Deu certo no final das contas. Deu certo no fim das contas. Deu certo. Ai, ai, ai. Bem-vindo aos mundos de Cthulhu. É. Essa aventura foi inspirada num conto do Lovecraft que chama O Templo. Leiam ele. Que a gente chegou no templo. Vocês chegaram no templo. E é mais ou menos isso daí. Sobra só o capitão do submarino. E ele vai até o templo. Só que ele não sai do templo. Termina aí o ponto. A gente saiu, o tempo não saiu da gente. O tempo não saiu da gente. É, você saiu do tempo, o tempo não saiu de vocês. Tá vendo? Devia ter explodido o submarino. Devia ter explodido o submarino. Devia. Pensei, pra tentar. Muitas vezes é melhor explodir o submarino do que sobreviver. Ai, vamos. Hã? Devia ter explodido. Era melhor. O que você mudou as cordas vocais? Gostaram? Não falar. Ai, o Ariel tá puto. Ah, é porque eu vi um. Na série lá que os caras mexem, que os caras não falam. Da mina lá da. Que mina? Do Agente Carter. Isso, da Agente Carter. Tem um episódio que eles encontram os caras que eles. É, uns russos sem as cordas vocais. Mas hoje eu ainda consigo me comunicar, pelo menos. Você consegue? Da Shield? Eu só consigo falar uma coisa. Eu pisco? Pisca. Código Morse. É só ir algum general ali se falar, fodeu. Moiu. Vai pras fossas, tem umas coisas muito loucas lá. General! Que é general? Olha os bichinhos legais que tem lá embaixo. Manobra não! Manobra não! Manobra não! Olha que bonitinhas as coisinhas. Os caras, eu já vou indo, já que eu preciso dormir. É. Todos nós precisamos. A gente trabalha amanhã às 8. Nossa! Não, sério? Tá aqui matando. Caraca. Ah, esqueci de mostrar o feto pra vocês. Pereira, esses amorosos dormindo. Tchau, tchau. Vamos por fim. Tchau, tchau, tchau. Falou mesmo? Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Espero que vocês tenham se divertido. Falou mesmo. O final é trágico. Agora sempre é. Tá vendo? Eu fui bonzinho matando todo mundo. Mas tava sendo legal. Foi. Ainda tava show de bola.